Nossa! Inclusive, Então, fazer um você filhinho. fala. Pronto, Peralta, devolve teu áudio. Denise, se você ficar me banindo toda hora, vai ser difícil. Isso não é banir, cara. Mas ele também pode te Opa! banir. Ai, que filha da puta! Eu parei, parei, parei. Vamos lá, gente. Vamos começar, que senão daqui a pouco já é uma hora. Pode começar? Pode. Eu gosto de jogos, mas. Não, tá certo. Aquece a voz primeiro, cara. Calma aí. Nossa senhora. Como é que é? Como é que é? Tem que começar assim, né? Ai, como é que o povo faz? Não, foda-se. Deixa eu pensar aqui. Chupa um pirocão. Pra aquecer a voz é bom chupar uma rola. Quero. Com gengibre. Quero. Tá. Então, eu gosto de jogos. Eu gosto de jogos de diversão. Começando mais uma vez. Não. Pera, eu esqueci Cara, de isso novo. não é tão difícil assim. Vai ter número de edição que ele vai falar nessa porra. Eu gosto de jogos. Não, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. É isso? Não precisa ter um número, não, cara. Até porque a gente não sabe qual vai ser. Até porque o Peralta não sabe contar, né? Só É, fala que eles são verdade. dos ouvidos, cara. Tá bom, Deixa me visão. Podcast. Fala qualquer coisa. Parece que ele tá muito triste falando isso. É porque eu tô tentando lembrar. Tá, posso falar? Pode. Não. Medo do JTRC me banindo no meio da frase. Eu não vou. Tu deu ideia, cara. Ele Tu deu levantar ideia. essa bola, agora ele vai. Eu não vou, não. Tá aberto aqui, mas eu não vou, não. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Eu gosto de cast dos ouvintes. Começando mais uma vez um episódio que eu não sei o tema e o Coquenão que vai falar, fala Coquetudo. O tema desse ano é top 3 coisas de 2017 que ninguém se importa porque eu sou só um ouvinte imum. E eu estou pelado. Ui. Os participantes aqui são o DDD. E aí? Frase, cara. O Gaba. Fala, galerinha do YouTube. O Amir. Saudações joviais. Satã. Direto do inferno. Jean Renault Casual. Pera aí, eu esqueci a frase que eu ia falar. Eu tinha uma tentada. Sempre tenho. Ótimo. Eu não lembro. Segue aí. O Léo Sanches. Opa. O Phelps, direto das Europa. E aí, man? Suave? Essa geração mimimi, né? Geração mimimi é foda, foda, né? E o Peralta? Eu tô errado. Pera aí, eu vou mutar ele. Ô, galera, em off é melhor a gente não ficar fazendo muita piada. Eu desmutei ele durante o resto do podcast, eu juro. E O meu top 3, então, foi comprar o Switch aí pra poder jogar Mario e Zelda cagando. E muita gente esse ano comprou, inclusive muita gente que tá aqui no podcast, né? Deu. E inclusive esse era provavelmente o top 3 de algumas pessoas. É, né? Pois é. É, a pequena burguesia tá toda aqui. É, cara, vocês são um bando de burguês, safado, depois paga de comunista. Burguês do caralho, gente. Tem migalha 10 meses pra comprar um Switch, você lava essa boca antes de me chamar de burguês. Tu é advogado. Advogado é tudo rico. E advogado é tudo viado, né? Ah, isso. E o ladrão também. Tô ligado que o Satã ajudou a galera. Quê? Pra comprar esse Switch. Ah, certeza, o Satã comprou umas almas aí. Quer dizer, não faz sentido. Porque quando você compra alguma coisa, você dá de... Não faz sentido. Tá bom, Peralta. Tá. É outra coisa, cara. É coisa de sentimento. Tá, continua. Alguém, Peralta, fala. Alguém tem alguma coisa a falar sobre o Switch? Eu quero um. Cara. Eu queria, velho. Parece ser top. É top. Cara, eu acho que você não é criança pra ficar comprando essas brinquedos. Isso é burro e bobo e videogame é coisa de otário. Só otário tem videogame. Eu concordo. Então, eu também acho meio errado aí tu botar o Switch como um dos seus melhores momentos do ano. O André é uma merda. Dois jogos do Sonic. Então, acho que tu tem que rever suas prioridades. É, cara, eu concordo. Eu concordo. Acho que você tinha que botar Sonic Forces, porque dá pra você fazer seu furry. Mas a gente tá falando de coisa boa ou de coisa ruim? Depende. Varia se você é o Phelps ou não. Não, eu comprei o Sonic Mania e ele é muito bom. Eu vou defender. Inclusive, você comprou no Switch, né? Sim, o Sonic Mania é no Switch. Porque agora, porque agora eu compro tudo no Switch. Se sair no Switch, eu compro. Então você é rico mesmo. Que puta que pariu. Alguém que tá no joguinho disso, meu irmão. Não. Porque não tinha dúvida? Não, eu compro lá pelo Save Coins. Os caras compram jogo da África do Sul, pô. Vamos comprar jogo da África do Sul? Vai me dizer que não é coisa de rico. Cara, isso é verdade. Cara. Microsoft Rússia, meu amor por você é eterno. O meu Mario é da África do Sul. O meu Sonic é da Rússia. E o meu... e o meu jogo... Disso? E o meu jogo de fazendinha lá é do México. Pô, cara, isso só mostra... Como você é uma pessoa viajada, ou seja, rica. Pois cara, é. Eu acho que isso só diz uma coisa, que na sua versão do Sonic, ele fica bêbado e bate no Tails quando chega em casa. Porra, você... Na real, o jogador do Switch é o responsável por 50% do PIB do país esse ano. Ah, exatamente. Cara. Vocês estão zoando o Mario da África do Sul, mas o Kokenon foi o primeiro a jogar por causa do fuso horário, cara. Isso é verdade. Bem pra caralho. Não, mas porque vocês, não sei se vocês sabem, a África do Sul é um país menos desenvolvido, então tem mais calor. Aí lá o dia nasce primeiro, porque as pessoas trabalham muito. Caralho, e é por isso porque eu não faço o menor sentido. Nem a piada. Cara, só uma coisa. Eu só queria acrescentar que o Switch lançou em que... Quando foi que o Switch lançou mesmo? Sei lá, velho, esse ano. Não, tá, enfim, foi no começo do ano. Foi pô, foi, acho que foi em março, eu acho. Pois é, desde que lançou... Cara, eu tô... Lançamento do Switch. Março de 2017. Sim. Lançou desde aquela... Passando inveja, assim, olhando as pessoas jogando Zelda, olhando as pessoas jogando Mario, olhando as pessoas jogando coisas e... Aquela única experiência que eu tive com o Switch foi jogar Arms e eu achei meio merda. Você tá melhor que eu, minha única experiência com o Switch foi ver na prateleira da loja. Cara, eu joguei o Mario e tipo, eu não sei como é que o dono do Switch não foi esfaqueado, porque ele foi e voltou de madrugada no centro do Rio na mochila, cara. Isso é brincar muito com a chance. Ou ele merecia ser esfaqueado, né? Porque, porra, eu quase esfaquei ele, porque eu queria o Switch. Por que você esfaqueou? Né? Depois as pessoas falam mal do Rio de Janeiro, né? É, cara. Lugar seguro, dá pra andar com o Switch. DDD, qual que é o seu top 3 aí? Sei lá, velho. Arrumei um... estágio, sei lá. Uma coisa aí. Ainda bem que a gente tá mantendo a alma baixa frente de suco aqui nesse podcast. Eu fico feliz por isso. Cara, calma aí. Alguém aqui teve uma vida boa esse ano? Eu tive, velho. Minha vida ficou melhor e piorou, tipo, tudo dentro do mesmo ano. Ela foi realmente um ciclo esse ano. Ah, peraí, não vamos transformar no podcast depressivo, não, porque... Ah, sei lá, o foda-se, não sei. Não sei o que eu tô falando. Mas... Então... exatamente, foda-se. Cara, como se você tivesse sabido algum dia, né, cara? Cara, tipo, o Peralta entrou num loop porque as últimas frases dele foram tipo, pô, eu tô errado. É que vai ser o único clipe que não é do Telegram, cara. Esse é o padrão dele. Foi assim que a gente doutrinou ele lá. O Peralta só daqui a pouco entrando nesse loop vai ser tipo a Marina Joyce. A gente vai ter que caçar as paradas na frente pra ver quem fica depressivo. A diferença é que ninguém se importa. Exatamente. Então, o top 3 do Daniel foi comprar um PlayStation 4. Pô, mas tem, foi só uma, né? Tem mais duas aí que eu vou inventar. É, vai pensando, vai pensando. Não, mas tu não pode falar sobre experiência de comprar um PS4. Pô, comprei usado, mas... arranquei o botão de ejetar dele porque ele tava com... Mas aí, Daniel, quais são as impressões do videogame? Pô, velho, é um videogame bom, assim. Eu jogava muito no PC, né? Mas aí você virou gente. Não é nenhum Xbox, né, galera? É. Pera aí, botar o Peralta de verdade. Eu gosto que ela menciona, tá ligado? E, Daniel, qual foi o primeiro jogo aí que você zerou no PS4? Será que eu zerei algum? É esse tipo de gente que escuta o BFS, né? É essa escola Baeri de zerar jogos. Ah, cara, não, então... calma, eu zerei. Eu zerei o Dota de Jojo e zerei o Horizon, eu acho. Tu zerou Persona também? Eu zerei Persona, mas o Persona foi no PS4 do Max, mas... Ah, tá. Mas conta, né? Não conta não, cara. Peraí, eu comprei o jogo. Ataco. Eu comprei o jogo. Mas vai zerar de novo, né? Tem que zerar, né? Você namora com o Maxon? Não. Sim. Mas você quer namorar com o Maxon? Não, porque eu não sabia que tinha uma relação, tá ligado? Nunca conectei. É só porque a gente mora na mesma cidade. É, não sabia. Eu moro na mesma cidade que o Léo e ele não me empresta pra ele se... arrombado aí. Eu moro na mesma cidade que o Cofenol e não me empresta Switch, mentira, eles não moram não. Eu não moro na mesma cidade de ninguém, mas me pedem pra enviar coisas pelo correio, né? Me manda mais entrada pelo correio, então. Porra, tu mora dentro da Zona Franca de Manaus, tu? Bom, é. Faz 4 lá pra nós. Gaba, qual foi o seu top 3 aí do ano? Pô, tinha tanta coisa pra falar e no meio eu esqueci. Vocês falaram de Persona, então Persona 5. Eu não achei que eu gostasse, eu não achei que eu tinha apreço pela minha época de escola e jogar Persona 5 me fez descobrir que eu tenho. Me fez ter saudade de passar o dia com os amiguinhos. Não, Deus me livre. Não, é sério, cara. E foi bom que eu convenci um amigo de escola depois de jogar e ele ficou completamente pirado no jogo. Então, e ele revelou pra você que tocaram no perfil dele. Sim, enquanto jogava no lixo, então foi bem interessante. Gaba, mas me tira uma dúvida. Fala. Quando você, na sua época de escola, você e seus amiguinhos também invocavam demônios? Ah, sim. Não, o tempo todo, né? Peraí, você a gente, não... como assim você não? Verdade. Na minha época de escola a gente só invocava Maria Sangrenta mesmo. Ah, isso aí é de outro país. Isso aí é de outro país já. Isso aí é outra mitologia já. Aqui no Brasil se chama Lua do Banheiro. Se você não fala isso é porque você é um arrombado. Não, Lua do Banheiro e as outras paradas também, né? Fazendo pentagrama invertido. Tinha galera que achava que era gringa também. Aí ficava fazendo símbolo de Baphomet e tal. Não, aqui é Exu, minha galera, curtiu um Exu. Mas e aí, suas impressões do jogo? Nota do jogo? Ah, 10 de 10. Pô, começando pela trilha sonora, que é animal. Passando pela dissonância ludopoda-se. Também. Inclusive, nesse momento, o Peralta tá colocando o áudio de Persona pra vocês ouvirem a trilha. Vai se fuder! Olha, meu microfone voltou a funcionar, que eu mandei o cara se fuder, eu gostei disso. Agora eu vou te mutar, peraí. Tá bom, ficou no ponto. Você falou pontos fortes, agora fala os pontos fracos. Pontos fracos? Demora. O jogo demora. Só magia top, né? Tem umas 3, 4 dungeons que não precisava ter, não. Tudo enrolação do cacete. Pra colocar personagem que é meio bobo na história. É só isso, né? Joga em Persona, gostoso demais. Eu gostei de Persona, mas tem um... Cara, tipo, não te incomodou, não, algumas dungeons ter, tipo, sei lá, 4 horas de duração dentro daquela bosta? Não, a dungeon Selong em si não me incomodou, mas é mais algumas que, tipo, estavam ali pra encher linguiça, sabe? Ou... Cara, dava pra ser resolvido no Mementos? Hã? Cara, a única dungeon que eu senti isso foi a... Pode rolar spoiler? Quem pode, né? Fala, tipo, o tema dela, que eu acho que não tem problema. Peraí, antes do Sanches falar, eu vou recitar a frase do Zanganelli. Da dungeon do deserto pra frente, o level design foi pro caralho. Podem continuar. É isso aí mesmo. É por aí, mas cara, o ápice pra mim foi na dungeon do dono da empresa de lanchonete ou alguma coisa do tipo, o pai daquela garotinha. História merda. Eu achei que cara, pra caralho, tipo, teve uma piadinha no chefe, tipo, na ideia de derrotar ele, mas fora isso, cara, não teve um puzzle decente naquela bosta. E a dungeon é gigantesca, tipo. A do mafioso também é bem filler, aquela. Mas ela tem. Até que não tem um design legal e tal, mas tipo, visualmente é legal. Mas, parece o canal do Sonic Adventure 2, cara. A do Shonite é a que tem aquela parada das portas de você tem que ficar indo pro lugar certo. É. Caralho, esse é o puzzle mais arrombado do jogo. Sim. Cara, sério, essa dungeon é insuportável, cara. Pior do que ela, só a dungeon do navio. Que, cara, eu perdi a conta de horas que eu perdi naquela dungeon, cara. Eu tô nela, ela não pode. Cara, eu acho que eu fiquei umas 8 horas nessa dungeon. JNC, se você tá na dungeon do navio, eu vou te dar um conselho. Salva muito. Porque aparecem uns bichos do nada, às vezes. E eles são muito fortes do nada. E eles te matam. Cara. E aí começa de novo do começo da dungeon. Não, você fica triste. Cara, esse jogo é fácil, cara. Você tá... Cara, Não, não, tipo, o jogo é difícil no começo. Mas, pô, nessa altura... Você já tá com um bicho. Cara, eu tava com um bicho que tinha repel pra tudo. Eu não recebia dano. Eu usei o macetinho da. Gente, vamos começar a falar de Persona aqui, porque senão vocês vão ficar 30 horas falando de Persona. Ah, Peralta, você tá errado, cara. Mas, Léo, o meu problema é que a dungeon do navio ela te leva assim nos monstros. Que você pode vencer só apertando A. E aí, do nada, uma luta no meio desses monstros é uns bichos que você tem que prestar atenção. E aí você morre. Ou seja, você é burro, cara. Você é final de RPG, né? Cara, é que o Sokenão, que eu falo o nome dele errado mesmo, ele começou Shin Megami pra 5, cara. Ele não tá. É só um menino, cara. É, cara, ele nunca enfrentou. Porra do Boys 8 Bits do Persona 4, que é difícil pra caralho. Ele caralho, eu parei nesse boss um dia desse, cara. Ele tem repel pra tudo, ele é forte pra tudo, e aí você consegue vencer ele. Era só a primeira fase dele, tem a segunda, e primeiro você tem que fazer tudo de novo. Cara, esse boss tinha aquela parada de ficar mudando de fraqueza, né, o tempo todo. Exatamente. Ele ficava mudando o que ele era fraco e o que ele era forte. E aí, tipo, quando você vencia aquela camada 8 bits dele, tinha outro bicho dentro. Só que se você demorasse muito no outro bicho, ele restaurava a camada 8 bits. Ah, cara, esse chefe é um inferno, cara. E tem o clássico matador do Nocturne, né? Que é um inferno também. Nossa, meu Deus do céu. Ai, caralho. Amir. Calma aí, eu tô lembrando de uma coisa aleatória. Ele é um feto dentro dos pixels? Cara, esse chefe era feito pra te ofender, cara. Nossa. Era, era, não vai aparecer no Persona 6 porque Fetus tá na moda. Primeira, primeira aparição em videogame do Abortinho do Desenho Que Pensa. Peraí, cadê? Amir. Oi. Diga. Qual que é o seu terceiro lugar do 2017? Ah, 2017 foi um ano muito conturbado pra mim, então... Que um abraço. Então, já que nós falamos de Persona, eu vou começar com um date sim da vida real, que foi esse ano eu usei um aplicativo conhecido como Tinder. Agora sim! Cara, parou de falar de joguinho. Cara, é assim que você encontrou o Pokémon e vocês transaram, né? Pra mim, o podcast é agora. Vem cá, vocês têm certeza que vocês estão gravando antes dele começar o relato, né? Cara, então... Se não tiver, a gente força ele a falar ao vivo na casa de cada um. Nossa. Então, assim, eu fiquei... Toda vez que eu vou conversar com pessoas, eu fico lembrando de Persona, sabe? Fico tentando aplicar Persona na vida real, porque eu sou esse tipo de pessoa. Porque eu quero me dizer... os demônios antes de falar com todo mundo. Não, seria maneiro se desse pra fazer isso, mas não, não dá. Não dá, não dá porque você não tentou. Não dá porque você não é pastor, né? Vamos ser sinceros. Mas é, como eu disse, 2017 foi um ano conturbado, fiquei solteiro, aí eu comecei a usar o Tinder, e aí eu vou fazer um review do Tinder agora, aqui ao vivo, a cores. Cara, antes de você falar, eu não consigo tirar da minha cabeça você chegando no encontro e desenhando um pentagrama na frente da garota agora. Cara, você já viu as meninas com que o Amir sai? É assim. Com a camisa do Pato Donald. Não. Ele virou do avesso, que o do avesso é o Pato Donald, só que com chip. Não, mas é, assim, a parada é que, tipo, eu não sou uma pessoa que consegue conversar com os outros direito, então eu pensei, tá, eu vou conseguir, eu vou me forçar a sair de casa pra conversar com os outros direito. Aí eu fui usar o aplicativo, primeiro dia que eu saí com a pessoa... Aí tá, deu certo. Segunda pessoa que eu saí foi incrivelmente awkward. Terceira pessoa que eu saí foi... Ah, não lembro. E foi isso. Foi só ladeira abaixo a partir daí. Eu quero te fazer uma pergunta. Oi. Em qual vez que você jogou água na cara da menina mesmo? Ah, nossa. Essa história vai vir pro podcast mesmo? Por favor. Ela já... É pra isso que tá. Ela já tá. Então, é... Vai, cara, vai ter um... Eu posso ter um... Esse é o melhor dia da minha vida, cara. Olha aí, já tem um pro top 3. A sua vida é miserável mesmo, hein? Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que, pra pessoa que eu saí no Tinder, a gente começou a sair com uma certa frequência, não? A gente conversava, a gente via filme ruim junto, esse tipo de coisa. Aí a pessoa me convidou pra sair, tipo, um dia, assim, pra ficar na frente de um bar. Não entrar no bar, porque o bar é caro, só se entrar na frente do bar e ficar bebendo. E eu fico dando uma de jovem, né? Que o JRC me critica, porque eu tenho 25 anos. Cara, ele tem 25 anos e ele sai, tipo, todo fim de semana. É um absurdo, ele tá velho pra isso. Pois é, enfim. Você trabalha com o quê mesmo? Quem? Ele você estuda. Trabalha com o quê não, mesmo? Não, eu sou universitário ainda, cara. Ah, então tá bom. Tá. Aí... Quando eu era universitário, eu não saía todo fim de semana também, não. Eu trabalho e estudo, quer dizer, eu não trabalho mais. Pra encurtar a história... Eu fiquei triste agora. A gente tava lá, e aí a gente acabou bebendo muita catuaba. Catuaba é bebida pelo Brasil, pelos jovens. É. Jovens. Eu fiquei muito porre, aí aconteceu que... Depois eu esqueci o que aconteceu, porque a gente deu teleporte, e quando eu tomei consciência de novo, eu fui em outra praça, em outro lugar. E aí eu tava com uma garrafa de água na mão, e eu tava bebendo a garrafa de água. E aí, por algum motivo aleatório, eu olhei pra cara dela, eu olhei pra garrafa d'água, e eu pensei, por que não? E eu joguei a garrafa d'água na cara dela. Ótimo. Quando você pensou por que não? Não surgiu mesmo nenhum motivo? Não. Cara, eu não lembro de nenhum motivo. Eu não consigo ver nenhum. Isso é ótimo. Eu não consigo ver nenhum. Jean Renan, como é que você tá namorando mesmo? É fácil, cara. É tipo assim, você sequestra a família da menina. Ah, tá, entendi. Aí eu joguei e nesse momento ocorreu uma pausa dramática porque todo mundo que tava conversando parou de conversar e ficou olhando pra mim. Oh, aí ela falou, beleza, vou embora. Eu, não, vai não. Aí outra menina falou, isso não foi legal, cara. Aí eu fiquei, porra. E... Aí você pensou, será que não foi legal? Você que foi legal sim. Cara, nessa hora você tinha que ter gritado e falou, pô, eu sou o único bêbado aqui, cara. Aí acabou que todo mundo que ela conhecia ficou sem falar comigo durante o quê? Mais de um mês. E aí quando eu voltei a falar com as pessoas falaram: tá, a gente vai comprar uma garrafa d'água bem ali no bar pra jogar na tua cara pra te contar, tá? Eu, ô, oh, beleza. Cara, pra ser franco. É assim que tá em Inglaterra, cara. Não. O quê? Oi, diga. É olho por olho, dente por dente, assim, tipo. É, aqui na minha terra. Aqui na minha terra, aqui no norte do Brasil, é olho por olho, dente por dente. Não, cara, é que eles não têm nada pra fazer lá, então eles ficam jogando água uns nos outros. É um lugar que parece que não tem eleição, né? Os caras ficam vendo quem parece mais o Deus Sol e se degladiam durante uma semana. Aí quem sobrou ganhou. É, pois é, e aí aconteceu. Então, esse foi um dos encontros, né? Teve outros encontros que rolou outras coisas meio awkward também. E quais foram os outros? Depois de tomar água na cara, a garota voltou a sair contigo? Voltou, mas a gente nunca mais ficou, a gente ficou amigo só. É, ah. isso nunca mais jogou nada na cara dela. Não, mas ela faz piada com isso o tempo todo pra fazer eu me sentir mal. Cara, eu entendo ela, que é pelo mesmo motivo que eu tô fazendo você contar essa história, cara. Tudo bem, obrigado. Não, Libertador tá contando isso num podcast. Eu fico feliz. Amir, já que você tá falando do Tinder, só responde uma pergunta antes de passar pro próximo. Tudo bem. O Tinder te ajudou a praticar muito o ato coito? Mais ou menos, eu acho. Sozinho não conta, não, hein? Não! Eu adoraria ter o pivô pra fazer aquela voz grave. Olha. E explicar o que é o ato coito para as crianças da sala. Olha, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que eu sou tipo aquele nerd que não sai de casa, ele não interage, ele não faz as coisas. E o Tinder fez eu virar um ser social. Então eu posso, todo mundo no Brasil pode. Ou seja, te fez uma pessoa pior, né? Pode não, fez uma... melhor não ser social. Tô aqui pra testar que isso é mentira, porque eu usei também... Eu tô na mesma aqui. É só depressão e gente estranha. Então, antes de passar pra próxima pauta, só dizendo uma coisa. Pontos fortes, você conhece pessoas. Pontos fracos, você conhece pessoas. É isso mesmo. Você pode conhecer criatura também, tá ligado? Lovecraft. E esse cachorro arrombado. É, às vezes aparecem uns seres vivos, assim, seres bizarros, assim, sabe? Uns fakes bizarros. E até divertido, mas... Na maior parte do tempo é que nem a vida real, sabe? É só awkward de conversa, tentando conversar com as pessoas, não consegue, é isso. Cara, antes de você mudar de tópico, cara, você tinha dito que você assistiu o filme com ela algumas Sim. vezes, né? Sim. Tipo, cara, ela já conhecia o quão bizarro você era. Tipo, uma água na cara faria diferença. Na verdade, uma água na cara é muito relativo em várias culturas, eu acho, né? Então, esse cara, foi... É o batismo, né? eu fiz o favor de batizar ela, né? É só um bocaque com outro material. É, cara, católico é tudo assim mesmo. Amir, me tira uma dúvida. Oi, diga. Você tem certeza que quando você fala garrafa, você não tá querendo dizer pênis? Eu quero dizer o quê? Pênis. E quando você fala água, você não tá querendo dizer sêmen? Não, eu tenho quase certeza que nessa situação em específico foi só água. Beleza. Ah, nessa em específico. Mas em todas as outras foi sêmen. Não, não, não sou capaz de comentar. Caralho. Vem cá, Amir, antes de mudar. Oi. Já é a terceira vez, né? O quão você. De 0 a 10. Quanto você recomenda que as pessoas usem o Tinder, cara? Olha, como a vida já é uma merda assim por default, eu digo que é um peido pra quem tá cagado, então usem o Tinder, crianças. Eu recomendo 8 de 10. Que isso? 8 de 10, cara? Eu achei essa nota boa. É, porque tem muita água. Eu não acredito que foi essa piada. Gente, essa piada foi 10/10. É 10/10 essa piada. Pode ser robotiquinho. Amei. Música cara. Da Praça Nossa agora e mudar pra outro bloco. Que puta que pariu. Em tempo, o baixo frente soco não compactua que crianças utilizem o Tinder, como o Amir falou. Exatamente. Pra jogar água na cara das pessoas? Satan, qual é o seu terceiro lugar? Cara. Já que você me fudeu e falou... Opa! Vamos então, meu terceiro lugar vai ser ter ingressado no grupo do Baixo Frente Soco em janeiro. Cara, oh. Sério. Não. Oh. Não é pra puxar o saco de vocês, não. São mó escrotos. Mas é que não tem lugar onde eu me divirta mais do que lendo aquela merda, cara. Naquela porcaria daquele grupo, eu consegui, por exemplo, presenciar o nascimento de um meme, que foi o dedo no cu e gritaria. Cara, aquilo, aquele pacote de sticker do Phelps, aquela parada é genial, cara. É muito bom. Na verdade, outra parada que foi agora pro final do ano, que só aquele grupo consegue proporcionar, foi ver o João hypar pra caramba de comprar um PS4. Comprar um PS4. Cara, eu queria que era R$100 mais barato. Comprou um PS4 na Conchinchina do sul do país, ele morando no Recife, sei lá. É, falta mesmo. Sem prata, o frete que ia demorar 30 dias úteis e a parada não chegou, velho. Teve que cancelar a compra e comprar de novo, ele não vai jogar isso esse ano ainda. Caralho, isso foi muito bom, porque cara. Na semana seguinte eu achei pelo mesmo preço que ele comprou lá fora. Pra ser sincero, ele foi amaldiçoado porque ele pediu um Xbox. Ele tem um Xbox antes de ter um PS4, então por isso que ele foi amaldiçoado. Pô, não conseguiu. Eu acho que ele só teve o que ele merecia. Pois é. Caralho, sério, não tem lugar que me divirta tanto quanto aquele grupo, cara. Cada dia é uma porcaria diferente pra mim já de rindo pro trabalho, cara. Não dá, não, cara. Nem tá no drop 3. Inclusive, amanhã é a melhor parte do grupo, né? Porque tá todo mundo indo pro trabalho e é quando rola literalmente dedo no cu e gritaria. Não, de manhã é a melhor parte porque tem pessoas como eu e como o Coquenão que não leram o chat do Papo da Madrugada porque estavam, sei lá, dormindo. E entram no chat falando do passado enquanto tá rolando uma conversa do futuro. E fica um deslocamento de linha temporal inacreditável aquilo. É igual quadrinho, né? Só um detalhe. Eles são advogados. Então, é madrugada é tipo das 8 da noite até as 10 da manhã do dia seguinte, tá? Só queria deixar esse claro. Advogado é tudo vagabundo mesmo, só queria falar. Exatamente. 8 da noite nada, cara. Dá 6:30 da tarde que eu tô chegando em casa, eu largo o chat e fumo vocês. 8 da noite. Tu acha que eu vou perder meu tempo de lazer em casa vendo você falar abobrinha, Peralta? Sim, eu só queria dizer que eu não tenho muita vida social, nem muito o que fazer, então eu fico lá no chat às 8 da noite mesmo. Eu só gostaria de dizer que o Baixo Frente Soco, como eu não tenho muitos amigos na vida real, o Baixo Frente Soco me ajudou a passar por vários meses muito legais. Eu queria dizer que eu tenho... uma reunião do, sei lá, da galera excluída, né? Todo mundo falando que não tem amigo, não tem vida social. Porra, galera. Porra, pior que não tem um membro naquele chat que não tenha um problema psicológico, né? Pois não. Eu não falar que, tipo, diferente de vocês, eu tenho amigos e tal, e é por isso que eu sumo do fim de semana, em vez de falar com vocês. JTC, é. Não queria ser eu te contar, cara, mas os seus amigos, eles só existem na sua cabeça. Não é porque você desenha eles que eles são reais, cara. Cara, olha só, de verdade sim, tá desenhado, eu botei... não é tudo, tamanho real. Se bem que o JRC desenha bem pra caralho, né? Então eu não duvido nada que os desenhos dele tomem vida. Olha o cara puxando. Vou mutar ele só por causa disso. Veja ele logo, geral. Eu não gosto de bajulador, cara. Aliás, é só por causa do Baixo Frente Soco que eu ainda tenho o Facebook, porque eu ficava acessando lá o grupo. Agora, como eu tenho o Telegram, eu não acesso mais o grupo do Facebook. Então é. É o futuro. Eu ia dizer aqui, esse podcast. O Léo é a panelinha só da galera do Telegram, cara. É, pois é. O Léo é o único extra aqui e então. Tal. Cara, eu tô aceitando metade das referências e não tô entendendo nada. Ah, que pois ótimo. É. Léo, vai pro grupo do Telegram, Léo! Cara, ele tá lá? Eu tô lá, às vezes eu apareço. Não, você ele nunca falou... apareceu lá. Não, nunca apareceu, muito, cara. Eu não apareci nos últimos 6 meses, mas... Eu apareci lá, cara. Caralho, peraí. Eu vou abrir o grupo agora. Onde é que eu vejo o último acesso dos membros? Não sei se dá pra fazer isso. Só se for o meu membro. Ah, só que você tem que achar um cara lá no meio dos membros, dos cento e tantos membros. Não, faz o seguinte. Cara, olha só. Entrou no dia 18 de outubro. Viu? Ó, Léo Sanches, 18 de outubro, exatamente. Pois é, de vez em quando rola o baixo frente de depressão, aí já que você, eu já noto que você sempre posta memes sobre depressão, você vai se sentir em casa lá, cara. Eu tô triste agora, obrigado por lembrar da minha depressão. Então você tá no lugar certo. Fala. Você tá gritando, cara? É, então, olha só. Não, peraí, rapidinho, deixa eu fazer a pergunta aqui pro JTRC. Ô, JTRC, a ideia original do podcast não era ter um podcast da panelinha do Telegram e um outro da galera que ainda tá no grupo do Facebook? Era, mas alguém aqui é vacilão, eu não vou dizer quem. Começa com L e termina com L, né? Eu vou dizer. É o Léo. O Léo que é a galera do grupo e eu conversava com a galera do Telegram e ele falou: ai, que o meu cu tá muito apertado. E aí ele não. Pô, foi exatamente com esse tom de voz. E aí ele não chamou a galera, então ele tá aqui, ainda te intrometido do caralho. Não, tipo, você tinha falado alguma coisa, tipo, ah, cara, eu organizo o pessoal do Telegram e você organiza o pessoal do Facebook. Você não conhece, cara? Tipo, eu falar com pessoas? Eu ser o host? Você tá sim. Maluco, cara. Mas, Léo, você tinha que ser inteligente que nem o JRC, que ele organizou isso aqui e ele não é o host. Ele só jogou isso pra outra pessoa. A culpa é tua, qualquer não. Ei, Satan, última pergunta. Ele é tipo sobre... Dória, né? Sobre o Totoko 3, Satan. Oi. Última pergunta. Eu quero que você diga rapidamente pontos fortes e pontos fracos. Pontos fortes e pontos fracos do Telegram? Do Telegram. É, pontos fortes, ele é forte contra eletricidade e voador. Pontos fracos, ele perde pra dragão e fada. Pontos fracos do Telegram é que tem o Peralta e o João. O ponto forte é que tem o Peralta e o João também. Ah, é, pois é. Eles são uma faca de dois gumes. Eles são a mesma pessoa, a gente já chegou a essa conclusão. Verdade. Exatamente. Você está aqui representado. JRC, qual que é o seu terceiro lugar? Peraí, tá subindo aqui a imagem. Foi uma imagem. É, JRC, eu queria te dizer que o podcast é em áudio. É imagem. É em áudio, cara. Gente, eu vou descrever. Espera ela subir. Ah, é áudio. Eu acho que o Peralta tomou o lugar do JRC. Nossa. Peraí, gente. Eu vou descrever a imagem para as pessoas. Todo mundo em silêncio. Você tá perdoado. Ou não, né? Gente. Não descreve, só passa por galera, nessa hora você olha um aplicativo no seu celular que tá mostrando a imagem exatamente no tempo do podcast. Acontece que ninguém vai fazer isso. Cara. Não vai ter imagem nenhuma. Vocês querem que eu descreva a imagem pro ouvir? Não. Não, só passa. Próxima pessoa. Léo, Mas antes disso. JRC, pontos fortes e pontos fracos da sua imagem. Cara, o ponto fraco da minha imagem é que eu não posso olhar ela a qualquer momento do dia, senão eu começo a gargalhar no que aconteceu umas três vezes. O ponto fraco da imagem, cara, é que ela faz uma crítica social muito bonita sobre o estado atual do mundo. Crítica social foda. Olha, eu queria ser prometido e adicionar que um outro ponto forte da imagem é que esse garoto vai economizar muito em shampoo. Meu Deus do céu. Outro ponto forte dessa imagem é que ela é relacionada com onde o Felps está morando. Verdade. É, pros ouvintes, o Pivoto vai decidir se essa imagem ela está ou não no link do podcast. Porque talvez... Ele prefira não colocá-la. Talvez a gente tenha passado os limites de novo, como esse grupo sempre passa. É, não, cara, só passa do limite quando fica triste. Enquanto tá feliz, tá no limite, cara. Léo, qual é o seu terceiro lugar do ano? Cara, você vai ter que mudar o tempo, cara. Tô rindo da porcaria da imagem. Eu não devia ter passado esse mal. Cara, ela é muito não. Não devia. Eu tô tentando fechar, mas eu tô tendo que encarar a imagem pra fechar. Acho que é muito bom, foi. Eu tô encarando a imagem aqui o tempo todo. Eu não tô conseguindo, cara. Obrigado. Alguém apagou. Obrigado. Tá, tipo, cara, eu tô me sentindo mal agora de falar alguma coisa depois dessa imagem. Voltei. Pô, e esse é o teu top 3? Tipo, pô, cara, você tem que superar muito no top 2, cara. Não, velho, foi decadente, cara, igual tudo que eu faço. Ah, faz sentido. Essa imagem foi seu apogeu, então. Foi. Tá, tipo, cara, o meu top 3 é, tipo, como minha vida não é muito excitante, não acontece nada de legal nela, eu vou começar com uma animação que, tipo, cara, esse ano eu fiquei muito feliz com a animação nova do Masaaki Uwasa, que trouxe... E um... começou o otaku. Alguém tinha que começar com isso, cara. E você não esperava que ia ser, tinha que ser o cara do grupo. Tinha que ser o cara do grupo. Tinha que ser o cara do grupo. Tinha que ser o cara. Vergonha, né, cara? Vergonha. Tem que ver Facebook, essa porra desse site aí. Léo, me tira uma dúvida. Calma aí. O Discord tá não tá na tela, então não sei quem tá falando. Calma aí. Nossa. Cara, você tá uma hora conversando com essa galera. Sei lá, cara, a voz do Daniel... A gente não tá no Discord, a gente tá só na sua cabeça. Cara, a maioria dos membros desse chat não são nem do mesmo estado, cada um tem um sotaque. Verdade. Desculpa, eu erro também. Léo, mas me tira uma dúvida, essa animação aí, ela é tipo Evangelion? Não, cara. É tipo Naruto, então. Nada igual Evangelho, porque Evangelho é o melhor anime do mundo. Ah, isso, não deve ter visto Death Note Kid, né? Cara, falando em Elfen Lied, eu ouvi, incrível que pareça, alguém elogiando essa bosta de novo. Sim, era um adolescente, né? Não, essas crescem e eles continuam falando que isso é bom. Isso mas eles assistiram depois de adultos? Assistiram todo de... Cara, eu não consigo entender essas pessoas. É, eu conheci um cara... Eu vi um cara que assistiu a primeira vez adulto e ele adorou essa... Sabe? Sério, meu pai e minha mãe assistiram. Tem gente adulta. E eles gostaram. Tem tetas. Todo mundo gosta de tetas. Cara, seus pais gostaram daquilo? É, tipo, mas não é muito parado. Peraí, os pais do Daniel assistiam anime, é por isso que ele odeia tudo, cara. É complicado. Cara, ô Daniel, uma pergunta. Oi. Seus pais gostaram de Elfen Lied. Seus pais gostam de você? Se eles gostam, é uma péssima coisa, cara. Gostar, eu não sei, mas aguenta. Atura. Mas, tipo, a história é que eu peguei o DVD pra eu assistir. Aí eu assisti primeiro o episódio, achei um saco e deixei na sala. Aí eles pegaram pra assistir e assistiram tudo. Peraí. Os pais deles gostam de Elfen Lied? É. Provavelmente eles nem lembram mais. Porque... Não, esse já virou o top 3 do cara. Engraçado que isso que aconteceu com o Daniel aconteceu comigo na adolescência, mas foi um DVD de hentai. mas eu tenho uma história... A minha família assistiu mais minutos daquilo do que deveria. Assistiu mais minutos do que deveria ou assistiu mais minutos do que você? Foi aquele seu tio ou foi a sua mãe? Não, foi minha mãe. Cara, a mãe do Léo é muito foda. Ela gosta de Metal Gear. Ela dá jogo pra ele, porque ela tem ele. Se pá, ela joga mais do que ele. Cara, ela terminou mais jogos de PS3 do que eu. Léo, volta a falar da sua animação aí, que a gente saiu do assunto. Sei lá, os pais do Daniel são o meu novo top 3. Tá, cara, fala quais são os pontos positivos e quais os pontos negativos dos pais do Daniel. Cara, o ponto negativo é o Daniel. Aceito. O ponto positivo é o quanto eles são ecléticos no gosto de merda deles. Anca, tem um... Mas sim, minha mãe gosta de Jojo. Cara, então... E a Mizu e Renato. Dá pra salvar ainda. Pera aí, eu quero fazer só uma pergunta. Eles gostam de Rei do Gado, pelo menos? Não sei, velho. Faz tempo que a gente... Cara, eu acho que era melhor anime, cara. Eu acho que os pais dele deveriam estar aqui só pra montar um top 3 com o Rei do Gado, Elfen Lied e Jojo. Cara, e não necessariamente nessa ordem. Agora, a gente, no top 2, a gente não tem mais que falar os pontos positivos e negativos. É o que os pais do Daniel achariam disso. Ok. Não, deixa eu só falar rápido da animação antes que me corte. Não, mas, cara, eu fiquei muito feliz com essa animação, tipo, cara, o nome, vou tentar falar essa bosta, é tipo... Rick and Morty. Cara, esses malditos japoneses com nomes grandes como títulos de obras, caraca. É tipo, esse o nome da animação? É. Parabéns. Baseado em uma light novel, exatamente isso. Não, tipo, o nome da animação é Yomijikashi Arukei Otome. Tipo, nossa. É tipo gigantesco. Mas, tua cara... Não, foi tipo, só o Peralta. Peralta. Você me envergonha, cara. Não é só você, não. Ele envergonha todos nós. Não, mas, cara, eu fiquei muito feliz com essa animação, porque, cara, é a equipe inteira de Tatami Galaxy se voltando com, tipo, o roteirista, o diretor, que é o Masaaki Waza, que é, tipo, cara... As animações desse desgraçado são excelentes. Caralho, a galera de Tatami Galaxy? É, tipo, cara, é exatamente a mesma equipe. Volta o Makoto Ueda, que é o roteirista, que, tipo, falando no Makoto Ueda, um cara completamente desconhecido, que não tem nem, tipo, Wikipedia, nem nenhuma informação em relação a ele, mas o cara, tipo, é muito bom. Ele fez um filme live chamado Summer Time Machine Blues, alguma coisa do tipo. E tipo, cara, esse filme é muito bom também. Mas, cara, é uma animação excelente, completamente atípico do material genérico de anime. Tem escroto que sai anualmente. E é tipo, cara, maravilhoso, cara. Fica aí minha indicação, tipo, pontos positivos, Masaaki Waza animando essa bosta. E pontos negativos, cara, não tem nenhum, cara. Eu amei tudo. Anime. Eu tenho uma pergunta pro Léo. Ô, Léo, tem um Naruto nessa animação? O quê? Eu não vi. Tem um Naruto nessa animação? Cara, tem quem você quiser, cara. Tem os pais do Daniel na animação. Ah, então. É muito melhor do que Naruto. É. Phelps, você tá aí ou você morreu? Estou aqui. Qual que é o seu terceiro lugar? Cara, é um negócio que eu acabei de ver aqui. Tá literalmente agora. Cara, provavelmente. Bom, já sabemos pelo menos que não vai ser Sonic. Cara, sério, olha essa merda aí. Algum de vocês vai olhar pra fazer isso? Não, tem sua mão. Não. Tu não sabia. Caralho, não. Peraí, que essa é a última descoberta da internet. Porra, tipo, Phelps. Meu Deus. Phelps descobriu o Eldorado agora, né? Eu não sabia. Não. Gente, eu também não sabia disso, não. Como assim? Caralho, isso é Pokémon ou Zelda, pô? Cara, olha só, gente. Por que vocês estão falando assim do Phelps? Tipo, que retardado eu olhar pra grama e falar, vou tentar cortar essa merda, mesmo que não seja pra nada, mas aí eu não sei lá o que fazer na minha vida, né? Vou capinar o lote aqui, eu vou... Peraí, sério, Phelps? Você não sabia? Não, cara, pra mim era só pra cortar a arvorezinha pra poder continuar. Cara, não tem... A gente, galera, tem algum propósito nisso? Tem, gente, você não acha Pokémon. Gente, só pra explicar pros ouvintes, O Phelps acabou de descobrir que se no Pokémon você usa cut na graminha, você corta a grama. Cara, eu não sabia. Eu tô tipo, cara, assim, não. Não, cara, assim, em defesa do Phelps. Eu joguei esse jogo até fazer um buraco na fita, velho. Eu nunca fiz isso. Phelps, você jogou um pinto, não. Ô, Phelps, o que os pais do Daniel achariam disso? Eu não sei, cara. Pergunta pra eles. Melhor que meu filho. Cara, coitado do Daniel, cara. Phelps. Mas tipo, eu fiquei... Vai. depois eu falo. Não, fala aí, Léo, fala. Não, eu fiquei decepcionado, porque quando o Phelps falou isso com a voz de drogado que ele tá, eu fiquei imaginando que, tipo, ele só ficou doidão olhando, caraca, maluco, que grama maneira, cara. Caralho, tem grama, cara. Não. Eu fiquei decepcionado. Eu vou defender o Phelps. Que grama que a gente tá falando, exatamente? A do cachimbo dele. Inclusive tem a ponta aqui que... Phelps, come a ponta. Come a ponta que dá jogo. Mas então, o Coquenard perguntou pontos positivos e pontos negativos desse não, vídeo? Não, pontas positivas e pontas negativas. Então, pontos positivos... Pontas. É que... Ponta positiva... Assim, tu pode passar pela grama sem enfrentar os pokémons, né, cara? E qual é negativa? Como é isso? Tem então isso tem um objetivo? Pelo amor de Deus, cara. É muito bom o jogo, que a melhor coisa que você faz no jogo é não jogar o jogo, né, cara? Não, joga Pokémon, né? Tá velho já, né? Chega de Pokémon. Chega de Pokémon, o mundo tá precisando é de Sonic, né? Phelps, tem que acabar o Pokémon, sim. Né, cara? Pode falar. Não, cara, não quero que acabe o Pokémon. Reduzido às cinzas e ressurja como uma fênix. Como a ponta. Como a ponta. Mas Fênix não é Pokémon, Fênix é do Monster Hunter, cara. Monster Hunter. Não, tem o Monster Hunter, ele tá inventando o jogo aí, porra. Nem existe isso aí, velho. Meu irmão. Do computador. Inclusive, eu vou agora dar uma saída aqui, vocês podem continuar, eu tô voltando aí. Eu vou escutar a música do Monster Ranch aqui, já volto. Não. Tá bom. Vai lá, Campos, vai lá. Por favor, coloca nesse momento tocando a música do Monster Ranch. Agora Monster vamos esperar. Nossa senhora. Peralta, qual que é o seu terceiro lugar do ano? Cara, não, tá. O meu. O top 3 deste ano foi o Phelps 8TP. Porque assim, Phelps 8TP assim, o que vocês estão ouvindo aqui hoje é tipo. É um pouquinho só. É tipo uma ponta. É uma ponta do Phelps 8TP. É, piada. Cara, o Phelps 8TP é demais, o Phelps 8TP já alegrou muitas madrugadas lá no Instagram. Mas Peralta, explica o contexto direito pra quem escuta, mas não faz parte dos grupos. Então tá. Alguém escuta o Baixo Fim de Jogo? Pera aí, não é só a gente que vai escutar essa porra desse podcast? Eu não vou escutar, não. Cara, mas o podcast dos ouvintes só uns três caras, além de quem... E não é todo mundo que participa. E esses três caras só ouvem pra depois mandar e-mail dizendo o podcast dos ouvintes tava uma merda esse ano. Exatamente. Então, implicando tá. Que algum ano ele foi bom, né? Ele já foi pior. O Phelps 8TP. Vamos explicar o que é o Phelps 8TP. Uma bela noite, uma bela madrugada de algum dia qualquer, de um final de semana qualquer na Europa. Menino Phelps, menino bonito. Menino que parece nobre, resolveu encher a cara com a sua queridíssima esposa Bárbara, que fala em português. Muito belo. E ele fumou umas coisas estranhas, fumou umas ervas. Ele falou, gente, estou o ITP, gosto muito de vocês. Ou como é que qualquer coisa assim. Ah, eu já disse que pode falar maconha, então ele tava fumando maconha, mano. E a partir daí, toda vez que ele ficava bêbado, ele aparecia no chat, ele mandava uns áudios, ele mandava uns textos tudo errado, ele filmava a esposa dele. Epa! Cara, eu acho que um dos momentos mais lendários do Felipe Bêbado é quando ele fez review de Little Witch Academia. Nossa, é verdade! Isso foi a vez que a polícia bateu lá na porta dele achando que ele tava batendo na esposa? Não. A vez da polícia ele tava defendendo Final Fantasy VII. Nossa. Caralho, segura. Isso mas, tipo, ele assistiu Little Witch Academia, ele ficou, moleque, o que tá acontecendo, moleque? Eu não tô entendendo. Ela ganhou, tipo, ela perdeu. Cara, foi ele não entendeu. É o terceiro lugar, cara, certeza. Certeza. Ah, meu top 2 é uma hamburgueria árabe aqui de São Paulo chamado Soup Burger. Cara, eu vou te mutar rapidinho, peraí. Por favor, cara. O meu top 2 é a lá. Olha só. Do François. Ui, eu sou um socanão. Meu top 2 é encher meu cu de comida. Só que com dinheiro. Gourmet. R$3, gente, é o preço do McDonald's, vai se fuder. Eu sou paulista. Cara. É o negócio. O negócio custa R$23, gente. Caralho, tu tá dando 23 pau num kibe? Não, cara, é. Ah, vai se fuder, o. Cara, o Peralta dá R$20 no McDonald's. Daniel, qual que é o seu top 2? Foda-se o porquê não quer. É, cara, seu socialista de iPhone. Eu falei que ia rápido. Por que você acha que os pais do Daniel iam achar disso? Não, vamos rápido. O ponto forte é que os pais do Daniel iam gostar muito do hambúrguer de carneiro, que é uma carne forte. Eu realmente duvido disso, mas beleza. Pô, cara, diz aí. Cara, você não conhece os pais do Daniel, cara. Não conhece. Os pais Daniel iam ver você. E na frente deles na sala, e eles iam virar as costas pra assistir ao Fembid no quarto. Não, mas o hambúrguer vem bem mal passado, vem sangrando. Cara, lembra ele vem mal passado igual o seu coração. Mas tenho duas coisas pra dizer. A primeira é que, tipo, o hambúrguer, ele não é uma cena de pedofilia, então não é igual ao Felipe. Será? Justo. Cara, mas é sacrificar carneiro, cara. Ele falou que tá com passado. E a segunda coisa é que eu ouvi de um cara que morou na Coreia que carne de carneiro é muito parecida com... Quer dizer, carne de cachorro é muito parecida com de carneiro. Como é que você sabe que você não tá comendo cachorro, cara? Eu espero que eu esteja. Muta ele, cara. Muta ele. Esse é o ponto. Tem cachorro participando desse podcast. A gente ouviu eles mais cedo. Esse é meu novo ponto positivo. Que eu posso estar comendo carne de cachorro e eu nem sabia. Não, nunca mais fala comigo, seu filho. O ponto negativo é que o lugar não abre de segunda-feira. E eu fui lá depois numa segunda-feira. Eu fiquei muito triste. Não, relaxa, cara. Agora com a reforma trabalhista ele vai passar a abrir, pode ficar tranquilo. Cara, agora com a trabalhista ele não vai fechar. Tudo é 24 horas depois da reforma trabalhista. Só que também não vai ter mais cachorro nas ruas próximas. Porque nossa, eles vão ter greve também. Nossa, eu odeio São Paulo, eles vão começar a usar carne de mendigo, relaxa. Ah, tá, então carne de mendigo de... É, o Dory, inclusive, tá sendo um dos patrocinadores desse restaurante. Vai ser um hambúrguer de farinhata. No novo prato. Daniel, qual que é o seu top 2? Sei lá, velho, terminar a faculdade. Cara, a vida do Daniel é muito triste, cara. Cara... Cara, ele tá sempre desanimado com tudo. Os pais dele assistem anime, não terminou a faculdade. Pô, ele comprou PS3, mas era usado. Era o 4, não era o 3, não. PS4, mas é usado. Ah, viu? Pelo menos não é PS3, tem coisa que é. PS3 é uma merda. Nossa, nossa. É, cara, eu vou defender o Daniel, que terminou a faculdade bom, porque você não precisa mais fazer faculdade. A gente ficou tanto tempo na faculdade que, cara, sério, eu juro que eu perdi a noção do que era a vida fora da faculdade. Cara, eu tô nessa também, pô. Cara, o Léo demorou 8 anos. O Léo demorou 8 anos pra terminar um curso de 4. Em minha defesa, eu passei 2 anos quase bebendo. Tá, quase bebendo. Quase bebendo. Então ele tava fumando maconha. E eu descobri que eu queria ser o Daniel, porque eu queria terminar a faculdade de PS4. Cara, a sua vida tá meio errada quando eu só. Você queria ser o Daniel. Cara, ele é o Peralta. O que resta pra ele? Todos vocês deveriam querer ser os pais do Daniel. Não, Daniel. Cara, ele é o Peralta querendo ser o Daniel, que tá triste porque nunca saiu da faculdade. Cara, é a pior frase que eu já vi. Eu não tô triste, cara. É porque minha avó, ela já absorveu o sentimento. Feliz, pô, liberdade. Cara, eu comecei a faculdade junto com o Gosto de Soco, praticamente. O Daniel, o teu áudio cortou aqui pra mim, eu só ouvi, tipo, sei lá, a minha avó absorveu alguma coisa. Não, cara. É. Eu falei que a minha avó não tá na história, não. O pior que eu também ouvi, a sua avó, cara. Ela não assiste anime, não. É a voz dele, hein? Minha voz é meio desanimada, assim. A voz é meio desanimada. Cara, eu não sei. Eu sou do Sudeste, então eu sou xenofóbico, eu não sei o que os outros sotaques estão falando. Pra mim você tá assim, oi, ô mainha, ô gente. E essa voz de traficante aí? Ô mainha, que voz é essa aí? Oxe, macho. Eu só não usou o JRC, porque senão ele vai vir dar uma facada. É, com essa voz de traficante aí. Cara, eu vou me agradecer, cara. Eu que vendo a droga de vocês. Daniel, ponto negativo e ponto positivo de terminar a faculdade. Ponto positivo, liberdade. É liberdade. Seis anos naquela merda, eu acho. Ponto negativo. Será? Foi desemprego? Talvez. Eu acho que. Eu acho que esse é o ponto negativo do Brasil hoje em dia, né, cara? E o que seus pais acharam de você terminar a faculdade? Eles nem lembram o que eu tava fazendo. Preocupado de ver no anime, cara. Eles não acharam de você desempregado. Oi? Só por curiosidade, o que teus pais acharam de você terminar a faculdade e continuar desempregado? Não, eu não estou ainda, eu vou ficar. É uma projeção. Ah, cara. Cara, ser estagiário e ser desempregado é igual. É. Próximo, né? Gaba, qual que é o seu ponto 2? O meu ponto 2 é ser o caos que aconteceu no grupo do Baixo Fente Soco um pouco depois de eu ter entrado. Eu entrei na metade do ano, no grupo do Telegram, no caso, né? E foi a aparição do menino do BR-chan. Chegou cantando história. De que ele tinha brigado com outro membro do grupo. E esse outro membro no caso. É, do BR-chan. Que no caso esse cara tava atrás dele, apesar de estar no México cometendo atos de pedofilia. E ele tinha que comprar uma arma e espalhar essa mensagem para todo mundo, pedindo ajuda para não ser morto pelo cara que tava no México cometendo pedofilia e voltar para ele. Ele tava se sentindo ameaçado. Todo mundo acordou, viu aquilo e tipo, o que que tá acontecendo? Não, não tem. Não, você sabe o que é pior? Você sabe o que é pior? Eu e o Coquenão, não sei se foi o Coquenão agora, eu sei que tava eu e alguém acordado na hora e a gente ficou falando com ele. Porque a gente pensou assim. Não era eu não, eu durmo muito. Cara, eu sei que eu e outra pessoa pensou assim, vai que! E a gente ficou conversando com ele, tentando ajudar, sabe? Mas tipo. É muito bizarra a história. É uma história meio maluca, cara. É muito doido. Cara, eu acho que o cara agora tá morto e a coisa de vocês é um assassino cometendo pedofilia no México. Eu achei aqui, rapidinho. É Anon X o nome do garoto. Eu leio o relato dele. Lê aí. É coisa pra caralho. Não, a coisa roda. Isso tem que ser exposto. Se a gente não falou antes, isso tem que ser botado pro mundo agora. Eita, vamos lá. Anon X, isso foi no dia 3 do 10. 17. Ok, o que está acontecendo é o seguinte. No início de 2017, eu entrei no grupo no Telegram e comecei a interagir com o pessoal de lá, jogando conversa fora. Porém, a merda aconteceu depois que eu falei que o Nando Moura era um idiota. E isso revoltou um dos administradores de lá, o Faninho de tal, que eu não vou dizer o nome, porque... Vai com o maluco, comeu meu rabo. Ele então me baniu e fez um doxing em mim. Expôs meus dados e mandou uma pessoa que eu não conhecia virar armado atrás de mim aqui na minha cidade. Ameaçou minha família e meus amigos de morte. Enviou cartas com veneno pros meus amigos e tornou minha vida um inferno. Boletim de ocorrência na delegacia. Você falando isso parece o King Size do Rio de Janeiro. Cara, eu só gosto muito que as cartas, assim, uma carta toda molhada. Nem tô com o BFS Teiximendes assim. E escrito assim na carta: beba, sou beba. Veneno. Enfim, continuando o relato do gato. Coitado do Anon, que Deus o tenha. Fiz 3 boletins de ocorrência. A polícia não fez nada. E foram meses de sofrimento. Todo dia era uma ameaça diferente. Resolvi então criar um perfil fake escondido com proxies. E fiquei observando eles. Vi que o fulaninho de tal tinha criado um fake chamado blá blá blá. Um fake que começou a postar pedofilia no chat. Ele usava a foto de um menino de 14 anos do México. Mas eu descobri que o fake era do fulaninho de tal e resolvi agir. Denunciei ele, expus aos membros do grupo que o fake era dele, puxei os dados do fulaninho, inclusive o nome da cidade, e ele ficou ainda mais revoltado. Me atacou ainda mais, mandou 2 caras virem armados atrás de mim. E começou 2. A me... Meu Deus do céu! Não, é porque antes tinha sido 1. Agora ele mandou 2. Antes foi 1, mas o cara tá com veneno. O garoto... Agora a porra, meu. Ele devia ter mandado a carta do veneno aberta, que aí pra fechar o envelope, aí ele tomava veneno. Mas enfim, mandou 2 caras e começou a ameaçar ainda mais a minha família. Não satisfeito, o fulaninho de tal jurou que ia estuprar o menino que ele usava foto e viajou pro México pra fazer isso. Coisa que me deixou muito preocupado. Ele continuou me ameaçando lá do México e mandou pessoas virem atrás de mim. Eu estou desesperado. A questão é que o fulaninho de tal tem uma gangue de inúteis, que é o tal chat do BR Chan no Telegram. Mas eles são um bando de burro, isso o Anon que tá falando. O Baixo Frente Soco não compactou com esse tipo de entendimento. Aí, galera do BR-chan, te amamos. É, cara. Viva! BR-chan, uhul! Aí eu começo a soltar várias coisas pro pessoal de burro, de fracassado, que se acham foda, de um bando de babaca, que a vida deles é uma merda, blá blá blá. E caralho, ele manda tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 linhas de ofensa pros caras do BRT. O moleque devia estar muito puro. Caramba. Não, é, coisa pra caralho. Aí ele completa falando... Tá na história, velho. 14 linhas de ofensa, velho. Como pode ser mentira? É impossível ser mentira. Já dá pra fazer a redação. Cara, já dá pra fazer a redação dele, hein? Sabe o que eu espero muito? Que acha agora a Jerry... Um cara do BR-chan que mande um e-mail confirmando essa história. Eu quero que um cara do BR-chan mande um e-mail falando: é verdade, é eu fui no México, eu fui pro México e estuprei a criança, e agora eu matei o Anon. Meu Deus do céu, cara! Já tava não. Vocês. Tem não, ô Peralta, tu chegou a entrar... Ô Peralta, tu chegou a... tava batendo papo com o moleque, tu entrou nesse grupo. Eu entrei. É bem escroto. Na verdade, eu já conheci o BR Chan. Na verdade, o cara é o Peralta. Isso que eu ia falar. Eu vou botar o Peralta. Peralta. Eu vou botar o Peralta porque ele é pedófilo. Era o Martin Einstein. Vai dar ruim, dá ruim. Mas enfim, essa foi a história, né? Não, pontos positivos? Cara, não. Antes dele dar nota. Tipo, cara, calma aí. Eu tô meio em choque ainda. Vai dizer que todo mundo ficou. Cara, mas tipo, esse maluco, esse moleque, ele não se tocou de tipo... Cara, ele primeiro mandaram uma pessoa armada pra ele. Depois mandaram duas pessoas armadas. Não. Antes mandaram cartas com veneno. Os amigos dele. Mandaram cartas com veneno. Nada disso aparentemente funcionou. Então, tipo, qual é o medo que esse cara, tipo... Cara, se os seus amigos ainda estão vivos e as duas pessoas armadas não fizeram nada, tipo... Ok, eu acho que ele não vai conseguir tocar nas partes íntimas do garoto mexicano, cara. Sei lá, é a minha conclusão. Não. Mas você não tá entendendo, vai que ele manda três caras armados. Pô, é, né? Porque, tipo, mandaram um pelo meio, um pela direita, e dele porque a esquerda tava livre e ele fugiu, né? Tipo, não, cara, com três só vai funcionar quando forem quatro, cara. Quatro é gostoso, né? Olha, galera, eu queria dizer o seguinte: se não mataram o Anon até agora. Que esse podcast, esse garoto tá morto. Pô, cara, mas eu de boa. Tinha que matar esse anão mesmo, cara. Pô, mas o maluco falou mal do Nando Reis e tal. Eu tô triste porque eu perdi tudo isso. Novo meme do Nando Reis anão. Nando Reis. Eu quero muito agora um canal do YouTube conservador do Nando Reis, cara. Cara. Pontos positivos e negativos. Nando Reis que pensa. O ponto negativo é o Nando Reis anão. E o ponto positivo é que o anão é o irmão perdido do Daniel. Peraí, pô, nem tem nada a ver com a história. Eu só soube essa história 3 dias depois, que talvez seja. Talvez não seja. Por isso que você não sabe, que é o irmão perdido, porra. Cara, o ponto negativo é o Peralta, porque ele fazia parte do Berretinho, cara. Não! Só não! Decepção. Não, eu não. O Peralta é constante negativa, não. Nossa! Olha, eu tô decepcionado, mas eu tô surpreso. Mutaram, velho. Eu já desmutei. Eu tô muito triste que eu perdi tudo isso, cara. Eu perdi tudo isso. Eu não vi essas coisas. Você tava sendo jovem nas festas, assim, você tava tendo vida social e não participando desse encontro. Cara, que transar e ficar perdendo os malucos sendo perseguido. Agora, cara, agora o Anon X, ele tá morto, e a culpa é sua, cara. Como é que você sente? Você jogou água na cara da criança mexicana, mano. Eu tava lá, eu era criança mexicana. Oi? Mas sim, Jig. Podemos prosseguir. Amir, seu top 2. Meu top 2, eu não fiz nenhuma pauta, eu não pensei em nada. Eu já fiz review sobre um app de celular, né? Então, eu vou... Eu acho que foram as tetas, Amir. Conte a história das tetas, Amir. As tetas? Peraí, história da teta eu quero saber também. Dá pra dar uma dentro aí. Tetas, Amir. Das tetas? Tetas? Você chegou nas tetas, Amir. Conte a verdade, Amir. Eu vou mutar o Peralta. Muta aí. Ele tá precisando tomar remédio. Então, aí... Já que isso aqui, tecnicamente, é um podcast de videogame, eu vou falar... Ah, não! Eu vou falar sobre um jogo, porque eu vou deixar outra coisa aleatória pro meu top 1. Então, o jogo que eu vou falar agora é conhecido pela galerinha aqui no grupo. É o Shin Megami Tensei Nocturne, que eu estava jogando esses dias. Pensei que era Nier Automata. Oi? Não, não joguei. Eu não joguei Nier. Eu não joguei Nier ainda. Eu pretendo um dia só pra discutir com o Rubio no grupo lá e depois. Sei lá. Qual que é o jogo? É o Shin Megami Tensei Nocturne. É o Shin Megami Tensei 3. Faz parte da franquia do Personinha 5 que você estava jogando mais cedo assim, ó. Tá bom. Que, sei lá, pra quem gosta de invocar demônio, pra quem gosta de falar de satanismo, pra quem tem desejo de matar Deus, esse é o jogo perfeito. Você pode ser amigo de Satã, você pode ser... Já sendo amigo de... Oi. A gente cara, ele tá aqui no chat agora. É, não, você pode ser amigo de Satã no jogo também, todos os versões de Satã no jogo. Aí mandou em direto, chamou de chatão. Pra caralho. Só que é recíproco, tá? Também não gosto de vocês não, eu sou aturo porque é obrigação. Porra, cara. Então, aí o jogo também tem a ver com a vida real, porque todos os teus amigos são cuzões, todos os seus amigos viram mutantes bizarros que querem acabar com a comunidade. E aí você tem a escolha de... Oi? Mutante? Não, todos os seus amigos viram demônios mutantes que querem acabar com a comunidade. Aí tu tem escolhas de... Tu também vira um demônio mutante que acaba com a comunidade. Aí tu também pode acabar com a comunidade, tu pode ser cuzão, tu pode simplesmente tacar o foda-se, e é isso. É que nem a vida real, sabe? Igualzinho a vida real. E... Então... Os pontos fortes... Oi, diga. Você terminou o jogo? Não, eu tô no final já. Falta a última dungeon. Mas cara, eu já posso falar. Como é que você tem paciência, cara? Eu lembro de ter jogado isso na minha adolescência. Difícil pra caraca, cara. O Kokenão, ele acha o personagem assim. Por causa disso, cara. Porque ele não jogou o Nocturne. Ah, cara. Eu larguei, eu dropei esse jogo. Cheguei cara, na igreja e... Ele não... Ele, cara, eu lembro que eu desci pra um subsolo logo no começo, enfrentei uma estrela com um olho no meio e... Sim. Destruído com um golpe só, e eu falei, não, sou jovem demais. Não, é assim, eu comecei jogando pensando, pô, não deve ser tão difícil assim, né? Aí eu tava jogando, aí eu fiquei me perguntando, porra, mas por que a gente tá no hospital? Por que a gente tá fazendo isso? E aí o mundo acaba, e começa o jogo de verdade. E aí, tipo, sei lá, eu acho que a primeira vez que eu passei por dificuldade pra caralho foi quando eu enfrentei o Matador, que eu acho que é o rito de passagem que tem nesse jogo. É um chefão que ele é vestido tipo de um domador, tipo de um matador de touro, de um toureiro e tal. E ele tipo, é o rito de passagem pra quem joga Persona e pra quem joga esse time de MTNC. Porque esse filho da puta é um arrombado, sabe? Ele joga debuff, ele joga um monte de coisa e só ganha dele se souber jogar direito. Caramba. Ele é antes ou depois do Dante? Ele é antes do Dante. Então eu passei por ele, porque eu lembro que eu conheci o Dante, foi quando eu parei de jogar. É, o Dante é arrombado também. É, pois é, e é desse jogo que vem a piada de featuring Dante for Devil May Cry 6. Sim. É desse jogo. Mas sim, assim, pra resumir a ópera, eu achei difícil, só que eu avancei nesse jogo usando a força bruta. E foi isso. Cara, eu queria ter mais gosto por jogos difíceis quando eu era adolescente. Eu tenho que jogar esse jogo de novo. Eu não queria, não. Jogo difícil é coisa de arrombado. Não. É, adulto cara, joga jogo difícil. Cara, eu lembro que, tipo, quando eu era jovem, tipo, dois jogos nessa época que me frustraram pra caraca. Foi, tipo, Dragon Quest 8. Cara, Dragon Quest 8, eu morri pra, tipo, 5 slimes azuis. eu falei, cara, não... Clássico, Dragon Quest clássico. E isso é humilhação, cara. Eu nunca tinha morrido na minha vida. Bicho, o Dragon Quest 8... Ele tem aquela primeira missão, né? Que ele manda. Aí eu fui. Não, vai ser de boa, vai ser primeiro chefe. Surra, eu quase jogo o DVD do PS2 no lixo. Cara, sim. Eu tenho plano de jogar Dragon Quest um dia ainda. Cara, começa pelo 4, cara. Ele é muito bom. Cara, o 4 é muito bom. Não, o 4 tem batalha em primeira pessoa ainda. Ah, não. Ah, você é um desses idiotas. Não, cara, o 4. Tem uma hora que você joga com um gordo e ele só quer abrir uma loja. E tipo, é isso. Isso é um quinto do jogo, tá ligado? Um quinto do jogo, você é um gordo e você quer abrir uma loja. Né? Gente como a gente. Sim, exatamente. Não, cara, tipo, o Jean jogou mais o 4 do que eu. Eu parei no baixo final. Cara, mas tipo, a premissa do 4 é muito maneira. É tipo, você não joga com o herói. da lenda, sabe? Você joga com o grupo de pessoas que vai dar tudo pro herói da lenda conseguir salvar o mundo no final, sabe? O jogo começa e fala assim: oi, você é o herói da lenda, vai salvar o mundo, a vila foi destruída. Aí o jogo fala assim, aí você começa a jogar, sei lá, com uma dançarina. Tem uma dançarina, você tem que falar assim: ah, vou ali dançar. Ih, cheguei num negócio. Aí você vira um vendedor. Aí você fala assim: tenho que ir ali montar. Aí você monta uma loja, aí você vira, sei lá, tipo, um cara qualquer. Aí você fala assim: ah, eu tenho que comprar pão. Aí no final todo mundo se encontra. Aí aparece o herói da lenda e eles falam assim: ih, você tá indo matar o rei demônio? Vamos lá também. Vai ser show. Seu jogo, é um bom resumo. Parece um bom plot. Pois é, mas plot legal. Mas tipo, Amir, voltando. Oi. Pontos positivos, negativos e o que a mãe do Daniel acha. Tá. Pontos fortes, pontos fracos, o que a mãe do Daniel acha? Isso. É. Tá, pontos fortes. Você pode ser amigo do Satã, tanto no jogo quanto na vida real. Opa, valeu aí, galera. Cara, você pode acabar. Oi. Aí engana, Satã não gosta de ninguém. Pois é, mas enfim, tem a possibilidade. Outro ponto forte, você pode também mandar seus amigos se fuder tanto no jogo quanto na vida real. Satã faz. Pois é. Ponto fraco, é difícil e todo mundo come teu cu, e é isso. Que é o que Satã faria. Mas, mas por que todo mundo comer seu cu é um ponto fraco? Parece bom. Só podia ser advogado. Eu acho também que, mesmo o jogo sendo difícil, os pais gostam mais do jogo do que do Daniel. Pera aí, deu uma contadinha. Eu gostava mais do jogo. O Daniel gostaria do jogo ou eu gostava mais do jogo do que gostariam do Daniel? Isso aí fica do pronto. Do Daniel. Porra, Amir. Eu ia fazer um podcast ser inteligente, levantar questão, e chega e dar resposta. Não, corta na edição, corta. Peralta, corta essa parte aí. Corta. Eu acho que o ponto... Eu posso acrescentar um... Tá porra nenhuma. Pode sim. Eu acho a iluminação do jogo horrível. O jogo é todo azul e... É bizarro. Fora isso... É isso, é muito difícil. Calma aí, você vira brother do diabo e você acha a iluminação... Isso aí, tá todo cheio de... A iluminação que você achou bizarro. Você, sei lá, enfrentar um toureiro que também é satanás. Isso. Foco no que é importante. Isso aí é mais uma terça-feira, né? Ah, outro ponto fraco também é que esse jogo atrai muito gente de tryhard que quer ser ateu bizarro. Então, esse é outro ponto fraco. Atrai nada, cara. Essa galera tá jogando Final Fantasy. Mano, Mescal. Você fala como se, tipo, sei lá, você tivesse, tipo, indo pra uma festa, tipo, porra, cara, não, essas pessoas edgy que jogam Nocturne. Mas, Léo, Léo, o Amir é jovem, é isso que ele faz mesmo, ele faz numa festa de Nocturne. Ele é uma garota no Tinder, né, cara? Não, mas tipo... Pra falar a verdade... Você jogou água na... pra ver se ela trava um demônio. Não, pra falar a verdade, eu deixei de ir pra festa pra jogar Nocturne, então Nocturne é um ponto positivo. Isso que eu ia falar, cara, quem joga Nocturne não sai de casa, não sai só de ver em comentário. Tipo, você nunca fala assim: ah, olha que maluco joga Nocturne, porque ele tá no quarto dele, e ninguém ama ele. Não, e pior que me perguntaram, né? O que tu anda fazendo da vida e tal? Eu falei: pô, eu tô jogando um jogo que tu dá soco na cara de Deus. Aí o cara falou: pô, pode crer, parece pesadelo não, é maneiro. E foi isso. Satã, qual que é o seu top 2? Cara, eu adotei um gato. Pô, maneiro. É isso aí, eu adotei um gato. E qual é o nome dele? Café. Por quê? Porque ele tem aroma de mulher? Não. Ele comeu atrás do armário. Pontos positivos, negativos e o que a mãe do Daniel acha? Cara, o ponto positivo é que eu adotei um gato e ele é muito fofo. O ponto negativo é que ele não mora com a gente. Ele tá num lar temporário até eu me mudar daqui e poder ficar com o gato. Isso vai demorar, sei lá, um ano e meio pelo menos. A mãe do Daniel... provavelmente tem alergia a gato. Não, esse não dá alergia. Pelo menos em mim não deu. Eu também tenho alergia a gato. Gato imune. É, porque geralmente a alergia é alguma... Tem certeza que é um gato? Ele descobre que tem um pato, na verdade. Ele comprou um pato. É o pato que tava lá na loja da... que eu fui. Para com isso, Gaba! Não! Pai. Bom, então... eu tenho certeza que é um gato, pelo menos por fora, mas ele não tem o mínimo temperamento de gato. Inclusive, essa parte é mais legal. Porque ele... por exemplo, o brinquedo, ele busca o brinquedo e te traz, como se fosse um cachorro. E não é um cachorro mesmo? Não é um cachorro. Tem aí a foto no chat, é um gato. Pelo menos parece um gato. Pia como esse... gato. Cara, mas parece dois gatos diferentes na foto. Cara, eu tô olhando pra foto e tudo que eu consigo ver é um gato. Parecem dois gatos diferentes. São dois gatos enganando ele. É porque são dois gatos, né? Um é meu e o outro é do... Mas qual deles é o que tem aroma de mulher? É o meu, é o de cima. Ué, que história é essa de aroma de mulher? É uma propaganda, pô. Ou era uma novela, sei lá. Que era café com aroma de mulher. Okay. Agora eu tô escutando. Algo assim. João Marcos entrou! Here comes a new challenger! Porque o podcast já não tá cheio pra caralho. Não. Faz uma pergunta, pelo menos, qual foi o top do ano do João? João, seu bônus, qual que é o seu top? O João tá dando retorno. Pra caralho. Tá mesmo. João. Meu top é o que desse ano? É que João, o crescimento do ano. Não fala pra TV e me escuta pelo telefone. meu fone de ouvido. É a segunda melhor coisa do seu ano. Eu falo aí, mas eu não escuto o que ele tinha falado, não. Top de quê do ano? João, é o top 3 coisas desse ano. Fala o 3 e o 2 muito rápido. Caralho. Eu não consigo pensar, não. Eu tô jogando Cuphead, tá ligado? Tô jogando Cuphead aqui. Sei lá, cara. Fala aí, reforma trabalhista. Eu sei o que você quer dizer. Impeachment da Dilma. Não, isso foi no passado. Brexit. Deixa eu ver o que mais. É, Trump ganhou e sei lá, não sei. Ah, não, isso foi ano passado, cara. Ah, não sei, cara. Passado, não, pro Peralta é ano que vem. É quando... Deixa eu ver aqui. Ah, não consigo pensar, não. Tô jogando Cuphead. Então tá bom. Cara, o que a mãe do Daniel tem a ver com isso? O João conseguiu ser pior do que o Peralta. E olha que ser pior do que o Peralta é difícil pra caralho. Xingar a mãe, pô, mas não xinga de Peralta, não. Tá, João, a gente vai terminar essa rodada. Quando eu voltar em você daqui a pouco, você pensa em uma coisa. Uma coisa que você gostou muito esse ano. Se você não pensar em nada, inventa. Inventa. Tá bom. Finge que aconteceu. Não precisa ter aí, verdade, não. Agora muta seu microfone que ele tá dando um retorno do caralho. Tá, peraí. Caraca. Jogo. Ela tá ouvindo a trilha sonora do jogo. Tá tendo uma música. Eu vou mutar o Peralta rapidinho. Beleza. Enquanto isso, JTC, Jano, qual o seu top 2? Eu tô tentando lembrar, cara. Pera aí, eu vou inventar um agora. É que o Léo Sanches e eu falho? Não, oi? Cara, eu vou falar, é minha vez. Eu, hein? Então tá bom, fala. Desculpa. Que abuso, caralho. Não, agora eu não quero mais falar. Cara, eu vou falar um sério agora, cara. Meu top 2 vai ser o Pedro dirigindo. Quê? Nossa! Desculpa, gente. Segue o jogo. Meu top 2 vai ser Baby Driver, cara. Ou, em português, Em Ritmo de Fuga. Bebê motorista. Esse é o melhor nome. Esse é o nome. Esse é o melhor pior nome brasileiro que eu já vi na minha vida, cara. Em Ritmo. Né? Eu espero muito que o Silvio Santos tenha comprado os direitos de exibição desse filme na TV aberta. Nossa, eu fiquei. Pela primeira vez na televisão. Em Ritmo. Em Ritmo de Fuga. Não tem um filme brasileiro que chama. Chama o quê? Tem o quê? Alguém em ritmo de aventura. Deve ter. Tem um filme brasileiro, vou procurar aqui. Tinha Up Altas. É Roberto Carlos. É, tem um CD dele. É o CD dele. Não, é um CD do Roberto Carlos, que é o Roberto Carlos. É o oitavo CD do Roberto Carlos. É isso mesmo. 1978. Com a capa ele dirigindo helicóptero. Mas aí, JTRC, pontos fortes e pontos fracos do filme. Pera aí, cara. Pera aí, eu quero falar um pouco sobre... Eu quero falar sobre uma experiência. Fala sobre o filme. Cara, então, quando saiu esse filme, o primeiro trailer desse filme, eu fiquei muito tempo pensando se ele era uma paródia de Drive ou não. Porque tudo no trailer lembrava muito Drive, tipo, tem o mesmo plot, o personagem parece ser autista, os dois usam o quieto o tempo todo e dirigem. E é só o que acontece no filme, então parece a mesma coisa. Então eu tava muito desanimado pra ver, na verdade. E fiquei assim, cara, não sei, eu gosto. Eu não quero ver um filme dele que eu não gosto, eu vou ficar bolado. E aí eu vi, cara, e tipo, o melhor filme que eu vi, sei lá, nos últimos 10 anos, assim. Faz muito tempo. Mentira. Que... Faz muito. Não. É porque Fury Road eu esqueci o que aconteceu. É o segundo melhor filme que eu vi nos últimos 10 anos. E John Wick, cara? E John Wick? Não, pera aí, e os macacos? Cara, os macacos. Mas não conta porque o macaco é melhor que gente, cara. Internato das Patricinhas Russas Ninfetas 3, cara, como assim? Esse é o quinto filme. Ah, ok. Cara, tipo, faz muito tempo que eu não vejo também um filme de ação onde na sequência final eu tô, tipo, animado, tá ligado? Eu tô tenso com o que tá acontecendo. Eu tô, tipo, caralho, que merda que vai rolar agora? Eu tô muito acostumado a ver filme e lembrar que quando tá nos minutos, eu posso só ir embora, que não vai fazer diferença nenhuma. Ele tá acostumado com o quê? Filme da Marvel? É, que você pode ir embora nos últimos 20 minutos. Você não precisa nem assistir, né? Porque é tudo igual. Basta assistir. Daniel. eu sei quando é o Daniel, porque a pessoa fala mal da Marvel. Quando fala mal, tá bom. Então, cara... os pontos positivos são bom, como a cena era muito e como as cenas já são muito boas. Os pontos negativos são que tem pedófilo no filme, o Kevin Spacey tá lá, e aí ele toca em várias crianças. O cara do México tá lá também? Tá, não, o cara do México vai, aí ele chama dois caras pra matar o personagem principal. só que aí... Não, eu vou dar spoiler do final do filme. Vai ser? O quê? Então, o cara entra no chat do Telegram e pede ajuda pra solucionar o problema. Ele entra no Telegram, aí ele começa a pedir ajuda, aí alguém fala, manda uma foto. Se ele não ser reconhecido, ele raspa o cabelo. E alguém acha que ele agora tem leucemia. Não continua! Que filho da puta! Ele juntou o tópico! Ah, que merda! Nossa, não! Gente, aí deixa eu continuar, gente. Não. É o Sanches! Top 2! Não, pera aí, deixa eu falar agora. Eu tô envolvido na narrativa. Eu terminei de contar o final do filme. As pessoas acham que ele tem leucemia. Os pais do Daniel respondem pra ele. Tá tudo bem, cara. Chega aí, vamos ver um Elfin Lied. E aí, ponto positivo do filme. Era disso que eu tava falando, né? E eu queria dizer que os pais do Daniel iam gostar muito desse filme, porque eles estão nele. Ah, tá. É verdade. Então, eu acho que estão quando eles estão nos filmes. Meu Léo. Bonito. Opa. Oi? Eu tenho carro, é seu bonito. Top 2. Opa, meu top 2, calma aí, deixa eu improvisar. Cara, eu acho que tipo, meu top 2 é Super Hobbit Wars V, cara, que saiu esse ano. Cara, eu acho tipo, taco demais. Ah, cara. Ah, eu vou mutar o olho. Começar a falar de robô aqui. Tá passando 3 dias falando de Ganda. Eu tô triste, cara. Vocês podem falar de demônios ou de meus robôs? Não, eu só falei, na minha vez, eu só falei que era bacana invocar Satã. Cara, não falei. Cara, é porque demônio existe robô, não, cara. Não, mas tipo, cara, Super Robot Wars V foi tipo o primeiro jogo bom. Principal, não. Pô. Tipo, cara, foi o primeiro jogo principal em chegar com legendas em inglês, tipo, desde o começo da franquia. E tipo, cara, isso tocou meu coração. Tem, tipo, Battleship Yamato como participando do jogo. Cara, eu não preciso falar mais nada, cara. Battleship Yamato, Super Robot Taizen, Get Robo com Mazinga. É só isso, cara. Matou o chat. E o que os pais do Daniel acham sobre isso? Cara, os pais do Daniel devem gostar. Vai curtir, não. Não, não. Você não conhece teu pai. Que vai dormir, cadê teu pai? Eu tentei fazer eles verem no Relagão. Cara, mas você quer ser expulso de casa, cara? Não. Você viu que os problemas do pai do Daniel todos se resumem a ser o Daniel, né? Botando os caras pra assistir anime. Não, calma. É porque tem que começar bem, tá ligado? Se não começar bem, ele não assiste. Ô Daniel, calma aí. Antes de avançar, cara, como funciona a dinâmica dentro da sua casa? Aqui só tem uma televisão. É isso, basicamente. Aí quem estiver chegando na sala... Não, é porque, tipo, eu acho que em um ambiente comum, quando você quer ficar dentro da casa dos seus pais ainda, você não apresenta nada que envolva desenhos japoneses, teios e nudez. Eu posso contar outra história? Pode, cara. Eu insisto, fica à vontade. Quando eu era, sei lá, eu tinha uns 14 anos, eu acho. Eu fui assistir, tava assistindo televisão, passou uma propaganda de um anime na televisão. Aí eu, beleza, vi a hora que ia passar. Já começa errado aí, ia começar. Aí, comecei a assistir, beleza. A minha mãe tava comigo na sala. Ela tava fazendo ponto cruz, eu acho, na época ela ainda... Aí... Caralho, a mãe dele faz ponto cruz no anime, aí que foda. Só que, detalhe, o anime passou na Band, de madrugada, você já deve... Ah, já até sei qual é, cara. Ah, começa com lenda. Esse mesmo. Saudoso lenda do demônio. Caraca, que, tipo, vocês acreditam que eu nunca assisti essa parada, cara? Eu não assisti, eu não consegui assistir porque eles... Assim, o nome completo, só pra ele procurar aqui. É um amigo meu que tá procurando, não é pra mim, não. É um amigo meu. A lenda do demônio. Tá bom, obrigado. Mas vamos fazer assim, vamos marcar um dia do Discord pra gente assistir em grupo. Beleza. O meu amigo disse que vai assistir contigo pelo Discord. Não, deixa eu continuar a história. Conta. Aí eu... Beleza, eu não entendi muito o que tava acontecendo. Cara. Sendo que aí ela mandou sair da sala. Não. Só que pior que ela continuou assistindo. Peraí. Só pra me situar aqui que eu me perdi nessa história toda com o Peralta cortando. Tu tinha quantos anos e qual era a idade da tua mãe mesmo, hein? Ah, eu tinha sido uns 12 anos ou 13, eu acho. Faz muito tempo isso. Ah, e tua aí mãe tinha quantos anos? Ah, sei lá, uns 40 e pouco. Tá, aí... tá bom, valeu, continue. Aí ela mandou sair da sala e depois meu pai assistiu também. O bicho é isso. E aí, cara, O Elfelide não é pior. E aí, depois disso, o Daniel teve uma irmã. Isso que eu ia falar. E ela tem tentáculo, né? Não, mas a gente desvendar que, na verdade, não é que os pais do Daniel gostam de anime. O Daniel gosta de putaria desenhada. É. Os pais do Daniel são muito mais hardcore do que ele é. É Deus me livre anime. Tô impressionado. Então vamos lá, Peralta, seu top 2. Meu top 2, cara, eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu tenho que falar e vai parecer muito estranho no começo, mas vocês vão entender. Meu top 2 foi ficar desempregado. É assim... Já entendeu. É porque... Ele falou o suficiente, não falou... Ele falou o quê? Você era professor, é óbvio que a gente entende. Tipo, meu trabalho eu não curtia muito. Não falando de ser professor, na verdade, mas, véi... É, meu trabalho era uma bosta. Eu não tinha tempo pra porra nenhuma. Vocês lembram a saga do meu TCC? O Léo não, porque o Léo não tava no chat. Mas alguém lembra? Eu estava sim. O Léo? Ah, o Léo tava, mas ele não leu. Então, Eu tava, cara. Eu tava acompanhando. Então tá bom. Enfim. E, cara, desde que eu fiquei desempregado, eu já assisti coisa pra caralho no YouTube e eu já joguei Overwatch pra caralho. E XCOM também. Aliás, obrigado, JRC. XCOM é muito bom. Cara, muito bom. Tirando XCOM, eu não ouvi nada de bom aí, vindo de você. Pra mim foi maravilhoso, cara. Eu tô com muito tempo livre. E eu sei que daqui a alguns mês que vem já vai fazer muita falta o emprego por conta do dinheiro. Mas. Oba! Vou dar uma de carioca. Então, rola que eu coloco a mão te tirando a cadeia, relaxa. Beleza. Então, cara, foi. Meu top 2 foi ficar desempregado, e por mais estranho que isso pareça. Bom. Que mas vem cá, o que a mãe do Daniel ia achar do emprego e o que o pai do Daniel ia achar do seu desemprego? Então, assim, a mãe do Daniel, ela ia achar ruim o meu desemprego porque eu ainda tô fazendo faculdade. O pai do Daniel ia achar bom o meu desemprego porque pelo menos eu trabalhei diferente do filho dele. Ah, cala a boca, você era professor, ele é estagiário, mesma merda. Verdade, desculpa. Esse estagiário é melhor. Detalhe que ele tem. Desculpa, Daniel. Então tá, e ponto forte eu já falei, ponto fraco é não ter dinheiro. Não que eu já tivesse, que eu tivesse, mas... É isso aí. Não, seu top 1, por certo. Favor. Meu top 1 foi asfixia autoerótica. Pô, beleza. Finalmente uma coisa do povão, cara. Pô, tava faltando. Pobre, cara. Não, brincadeira. Não, assim, sendo sincero, esse é o top 1 de todo mundo aqui, não é? Brincadeira. Não, brincadeira. Asfixia autoerótica eu comecei já faz tempo, né? Foi esse ano. Falando sério, meu top 1 foi morar sozinho como um adulto responsável. Caraca, outra coisa de rico, cara. O cara foi morar sozinho e comprou um Switch no mesmo ano. Vai detalhe, se detalhe. Porque não, em que cidade você mora mesmo? Gente, a casa eu não comprei. É só que meu pai foi embora e minha mãe foi viajar pra Portugal, viver com a família dela um tempo. Pelo amor de Deus, cara. Mas quem sustenta a casa e em qual cidade mesmo? São Paulo. Mas eu não pago aluguel, não pago essas coisas. Oh, minha briga. E a água e a luz é tudo gato, gente. Relaxa. Ah, tá. Oi? A menção honrosa vai ser, tipo, você contratou uma segunda empregada pra casa, alguma coisa do tipo. Porra, tava tá foda, cara. Ele fica entregando o dinheiro dele na GP. Não, cara. Eu tô indignado, cara. Não, mas eu não moro mais sozinho. Minha mãe voltou pra cá e meu pai, infelizmente, também. Mas foi rápido, Léo. Léo, sabe onde Coquê não trabalha? Paulista. Sabe quem mais trabalha lá? Os atendentes do McDonald's da Avenida Paulista. Que ganham mais. Peralta. Respeito com a atendente. Tem que ser muito corajoso pra aturar o Peralta. Peralta. Para de ser retardado, cara. Ele é paulista. Ele não mora na Paulista, em São Paulo. Meu Deus. Tá um pior que o outro aqui hoje. Beleza. Ô, Coquenão. Oi. Esse ano, quantos jogos repetidos tu já comprou também, hein? Não, foi só o Stardew Valley. Em quantas plataformas diferentes? 35? Só duas, cara. Só tem duas. Você podia comprar o Horizon. Queria deixar o que você emprestou comigo. É verdade, eu emprestei Horizon pro Léo e ele não jogou até hoje. Pau no cu. Eu joguei 10 minutos. Sua mãe jogou? Minha mãe jogou. Ah, então tá bom. Ah, o importante é que alguém jogou. A minha família inteira jogou. Peraí, ela jogou. Agora mesmo. A consideração a piada de foi aí, do Daniel vai ser a do Léo. Até o cachorro jogou. Ser sincero aqui, não é o jogo mais absurdo do ano. Não. Horizon. Mesmo nível ali de Assassin's Creed, essa porra. Horizon. Bom jogo. Legal. Porque não, pontos fortes, pontos fracos e que os pais do Daniel acharam de você mudar sozinho. É, os pais do Daniel, eles iam ter orgulho de mim, porque eu tô conseguindo morar sozinho. O ponto positivo é que eu podia andar pelado pela casa inteira, né? Eu faço isso quase todo dia, Gui. Isso é importante. Sei lá, eu me sinto meio constrangido em andar com o pau pra fora na frente do meu pai e da minha mãe, João. Não, mas não é na frente do meu pai e da minha mãe, porque de dia eu tô sozinho, cara. De manhãzinha, assim. Até a hora do almoço. Não, não, mas eu podia andar pelado o tempo inteiro. Ah. Eu cozinhava pelado. Aí uma hora eu parei de fazer isso porque eu deixei isso. Não dá muito certo, né? É, quando pinga óleo em você e você tá pelado. É uma das primeiras descobertas que o homem solteiro faz quando vai morar sozinho. E não é muito inteligente. O ponto negativo é que eu senti muita saudade da minha mãe. Foi bem ruim isso aí. Gosto muito da minha mãe. E foi esse ponto negativo, né? E a mãe do Léo não me jogou. Cara, a vida do Coquenão comparada com a do Daniel é muito fácil. Comparado com a de qualquer um de nós, cara. Não, cara, mas principalmente sim, do Daniel, cara. É só porque eu moro na beira do rio? Não, cara. É ribeirinho? É ribeirinho, Daniel? Eu tô um crítico, cara. Eu sou da população ribeirinha, né, Recife? Daniel, Léo, eu posso contar histórias tristes que talvez tenha que sair do... Não entrar na edição do podcast só porque minha vida também não é tão boa, cara, se quiser, pra tentar não, equilibrar. Cara, deixa pra depois, pra facilitar a edição. Então tá bom. Depois de 4 horas de programa, da edição lá pra merda, né? Proibidão, você deixa pro final, cara. Tá bom. Eu lembrei. Pesadas, pior que são pesadas pra caralho. Por que não? A gente sabe que é triste e sofrido ser um advogado. Fico. Daniel, qual que é o seu top 1? Tô vendo, tô pensando. Pois. Assim, já que a gente tá num negócio que não top. O meu top 1 foi a Capcom não ter cagado o Monster Hunter. Tava com medo de ter cagado, mas o jogo parece. Eles ainda podem fazer isso. O jogo ainda não saiu, não, cara. Depois daquilo ali não tem como. Quê? No beta o online tava. Acho difícil quebrar, hein? Por R$250, todo mundo quer acreditar que seja bom. Vai ser, pô. Eu não, cara, quero acreditar que seja ruim, eu não vou comprar. Bom, ponto positivo aí da Capcom não ter cagado o Monster Hunter. É, o ponto positivo é que o jogo vai ter alguma coisa pra eu fazer quando tiver assim. Ponto negativo. Não saiu ainda, né? Não saiu ainda, né? O que seus pais acham de Monster Hunter? É, nem sabe que existe. Eles vão ter que aprender a jogar, porque só tem uma televisão na casa. Né? Não, cara, a televisão não é na casa deles, não. E você vai jogar com a mãe do Léo, Daniel? Hã? Você vai jogar com a mãe do Léo? Não. Nossa! Coitado, Léo! Sinto muito, Léo, mas não. Não gosto de gente mesmo. A minha mãe só queria jogar com seus pais também. Mentira. Essa turminha legal que de pais. Você acha é bom demais? Pais, não é nada contra. Não é nada. Gaba, qual que é o seu top 1 2017? Top 1 meio que foi morto, acho que pelo Peral, se eu não me engano, ou pelo JRC, no início. O cachorro. O cachorro do Peral. Foi meio queimado, largado. Mas foi conhecer um meme, ou pelo menos o criador de um meme, que não é aquele maluco do Giant Bomb que veio pro Brasil, mas é uma pessoa que não veio ainda pro Brasil, que é o Phelps. E o pack de stickers dele, que é uma coisa que tá na boca do povo, já virou camisa na Renner, na Riachuelo, não estão pagando os direitos do cara, mas sinceramente tem uma reação ali pra qualquer tipo de sentimento na vida. Tem. E isso é muito bom, de verdade. Inclusive, porra, força que é quinta-feira, galera. Né? Força que é quinta-feira. Tem uma segunda abençoada. Uma segunda abençoada. E o dedo no cu e gritaria forte... pra mim é o melhor. Bom, o dedo no cu e gritaria por si só é outro patamar, né? De... Ah, por culpa, tipo, o Felps ama tanto o Sonic que agora, por culpa dele, Sonic vai estar associado ao dedo no cu e gritaria pra sempre no imaginário popular. Sim, sim. O sticker do João Travolta beijando. Oi? O sticker do João Travolta beijando lá. Ah, sim. Ah, o pack inteiro é sensacional, cara. Pros ouvintes que não sabem, se você viu o meme do dedo no cu e gritaria do Sonic, foi o Phelps que criou isso. Sonic and Knuckles. É, o Phelps, ele fez um pacote de stickers, né, que são substitutos pelos emoji, no Telegram, e começou colocando no grupo, né, se não me engano, no grupo dos ouvintes, no Telegram, e isso espalhou de forma memética mesmo, viralizou bastante. Virou fora do Telegram, Facebook. Inclusive. Sim, não, virou post no Facebook, virou coisa no Twitter, tem gente já mostrando camisa disso por aí. É, foi site. Realmente, o dedo no cu gritaria realmente virou algo do imaginário popular brasileiro. E isso por si já mostra eu ter gostado tanto disso, de nossa, olha, isso é coisa do meu parça de grupo, que não tá mais aqui porque tá o ETP demais, acho, pra se manter parado. Mas isso mostra bem o carinho do que, querendo ou não, foi a gente diretamente que fez essa porra também, usar coisa e tal, de tão bom que é. Mas, aliás, meu preferido não é o dedo no gritaria, mas é o ficar pistola e meter o louco com o Yoshi. Puta que pariu, é muito bom. O meu favorito é o Riei falando saudade da Morena. Isso é muito bom também. Eu gosto daquele lá, o mesmo pode ser dito sobre todas as religiões. Eu gosto muito do Total Reward, dude, do Sonic. Eu gosto muito daquele. O featuring sua mãe from the family series. E o Trick acabar com a justiça também é muito bom, velho. Nossa. O Kirby com seu nome, cara, do caralho. Olha, como advogado, eu posso atestar que tem que acabar com a justiça mesmo, tá? Tem que acabar. Porque não tá aí que também não me deixa mentir. O que mais me impressionou, nisso tudo é que o próprio Phelps fez um apanhado do histórico desse meme no blog dele. Sim. Doselia Factory, acessem! Olha o jabá, olha o jabá. E quais são os pontos positivos, negativos? O que a mãe do Daniel acha disso? O ponto positivo é que são memes de qualidade. O ponto negativo é que a galera às vezes não acredita, a gente não sabe de onde veio. A mãe do Daniel tá orgulhosa porque ela é uma pessoa que gosta muito. Eu diria que o lema da mãe do Daniel é Graphic Design is my passion, seguido do gatinho, né? E a mãe do Léo usa também o pack de stickers. Justo. Amir, qual que é o seu top 1 de 2017? Então, galera, eu pensei muito o que, poderia se encaixar nessa categoria. Tem algumas coisas que poderiam entrar, mas eu vou sair na frente de todo mundo e abrir aqui uma conversa. Já que todo mundo vai poder contribuir. Que é tipo, pra mim o meu top 1 de 2017 é o choque de cultura. Pô, cara, você queimou o meu. Pô, mas cara. É tudo computador, essa porra. Só magia top, Rogério. Não é um Transformers, mas é bom. Filme do Harry Potter sem o Harry Potter é bom. Sei que o Peralta assistiu todos os vídeos porque o coach dele é só o nome do vídeo, sabe? Hã? O bom do espaço é que não tem blitz, Rogerinho. É uma rua reta. Nessa época que era bom, podia dirigir sem cinto de segurança, dirigir livre. Mas então. Pra quem está ouvindo e não sabe, Choque de Cultura é uma websérie que é. Não, se não sabe, se não. Você não sabe, tô perdendo, mas... Vai ficar sem saber. Mas vai ficar sem saber, né? Mas o único ruim, assim, o único, já caindo no ponto fraco, o único ruim do Choque de Cultura é que é patrocinado pelo Ovolete. Não, nem menciona isso, cara. Eu não gosto de lembrar disso. Pois é. Dá tristeza. Tristeza é ter que acessar o canal. Aí você conta ao vivo. Ah, não. E o ponto positivo, Amir? E o ponto positivo é que o programa existe. E você acha que a mãe do Daniel ia gostar disso? Acho que com certeza ela ia gostar. Ela ia achar um divertimento pra toda a família, pra todos os amantes do audiovisual do Brasil. Todo mundo gosta. Só mais detalhes. Se fosse um jogo, a mãe do Léo jogaria? Com certeza. Dá pra fazer o Ace Attorney com... Nossa, incrível, nossa. Tá falando merda. Você tá errado. Vou dar razão pra Renan. Que mané fotografia, menino? Que mané fotografia? Achou errado, otário. Ô, Simone. Porra, Simone. Tá inventando palavras já. Inventando palavras. Os artistas do grupo deviam fazer uma montagem. Ô, Phelps. Vamos voltar aí. Cadê o Phelps? Phelps morreu, né? Foi banido. Foi extraditado. Phelps agora tá na cadeia. Abraço, Phelps. Oi, TP. Abraço, Phelps. Foi muito bom. Caiu num ar congelado. Satan, qual que é o seu top 1 de 2017? Cara, antes de falar meu top 1 de 2017, eu queria deixar claro... Ah, não, lá vem o advogado. Lá vem o advogado, Não, só queria deixar claro que Satan não compactua com a opinião de vocês de que Choque de Cultura é bom, porque esse track é chato pra caralho. Então, Satan não tem top 1, não tem mais direito de palavra. Então, galera, sobe o Sonic aí, galera. Acabou aqui. Eu mutei o Satan. Vai lá, Satan, fala aí seu top 1, mesmo a gente estando muito triste com você. Não, pode passar, vai dar pro João uma vez. Tá bom, João, fala aí muito rápido seu top 2, top 1, porque você apareceu aqui do nada. Cuphead e Blade Runner 2049. Cuphead, mas é porque é o único jogo bom do Sony. Cuphead era seu top 3, cara, você é burro. Porra, eu não tava online na hora. Não, você falou Cuphead quando eu te perguntei seu top 3. Você tava até jogando Cuphead, cara. É, eu pensei que você tinha mudado agora pra top 1. Não, tudo bem. Então seu top 2 é Cuphead, seu top 1 é o Blade Runner. Isso, Blade Runner. E o que você tem a falar sobre Blade Runner? Não era o Dunkirk? Cara, eu não fui essa porra desse filme lixo. Essa merda. Paguei acho que R$45 no IMAX, porra assim. Caralho, ele ninguém mandou no IMAX também. Que merda, velho. É muito ruim, cara. Eu quero dizer que você mereceu, cara. É isso que dá a votar no Bolsonaro. Você sabe o que ele vai fazer? Ele gosta de militar, ele vai fazer um monte de Dunkirk. Brasileiro. Meu Deus. Só vai ter esse filme. Dunkirk da PM. Esse é o problema. Mas... Blade Runner... Pontos positivos, pontos negativos do Blade Runner. Não me fez dormir, como o primeiro, porque o primeiro me fez dormir. Isso é um ponto positivo ou um ponto negativo? É um ponto positivo, não me fez dormir. Ou melhor, depende do dia, né? Depende. E o ponto negativo do Blade Runner? O ponto negativo do Blade Runner é que ele poderia ter sido mais curto. Muito longo, achei muito longo. E você acha que ele é uma boa continuação pro Blade Runner anterior? Tá mais pra um spin-off do que uma continuação direta. Assim. A pessoa não precisa realmente ver o primeiro pra entender, entendeu? Só pra pegar. Entendi. Como é que os nerds. E você acha que a mãe do Daniel vai gostar de Blade Runner? Ah, vai amar, pô. Cheio de luzinha o filme, pô. Cheio de robôzinho. Isso é do caralho, cara. Tem muita luz? Tem luzinha, pô. Tem jogo com a mãe do Léo ia jogar? Tem neonzinho. Isso, eu achei que você não gostava de filme que tá claro e dá pra. Coisa. Eu não gosto de filme engraçado. Não, você disse que você não gosta de filme que tem cor e que dá pra enxergar. Porra, é muito específico também, né? Tipo, Guardiões da Galáxia, essas merdas, essas porcarias. Oi, Thor? O Thor foi bom, uma sessão, né, também. Qual... Eu ri. Aí, funcionou. Tá, esse foi o João, o menino que não tem felicidade no coração. Esse eu tenho, mas um pouquinho só. Também, ninguém aqui é feliz. Tem muita gente triste nesse. Não, cara, falta de felicidade não implica tristeza. É, metade aqui desse cast toma remédio antidepressivo. A outra metade. A outra metade só não toma porque não foi no psiquiatra ainda. Não, a outra metade só não tem plano de saúde. Exatamente. Já terceiro, qual que é o. Aliás, o meu top 1 também foi começar a tomar antidepressivo. Foi bem show. Ah, tem plano de saúde, tem plano de saúde. Burguês com plano de saúde. Top 1 seu aí, JRC. Oh, de novo. Cara, ia ser que eu evitei que um cara jogasse uma pessoa da estação de trem. Só que eu lembrei que eu não gosto da pessoa que queria jogar. Você é um herói. Então esse é o meu top menos 1. Ok. O meu top menos 1. Ei, fanfic não vale não, né? Não foi fanfic não, cara. Ah, sério. É que, tipo, tem esse amigo que ele tem um filho, só que ele separou da mulher que teve o filho dele. E meio que culpa um cara que se meteu na época e ficou pilhando a menina contra ele. Então quando ele vê esse cara na rua, ele se assa, porque ele acha que ele não vive com o filho por culpa do cara. Então ele sempre começa a porrar esse cara quando ele se vê na rua. Então, uma vez eu, tipo, eu tava indo pro trabalho, era, sei lá, meu segundo mês no trabalho, eu cheguei atrasado pela primeira vez por causa do dia. E, tipo, tava todo mundo evitando a mesma roleta do trem passar. Só que eu, porra, sou lesado, eu não me liguei, tava todo mundo evitando ela, eu falei, ela tá funcionando, vou passar que tá mais vazio. E aí, eu, quando eu passei, eu só, tipo, eu vi pessoas trocando soco, tipo, a um palmo de distância de mim. E aí eu reparei que era esse meu amigo e o maluco que estou comigo que eu não gosto. E ele tava tentando jogar o cara de cima da estação de trem e tava o seu irmão dele tentando me ajudar. E depois eu tive que convencer o cara a ir embora, que o outro cara ficou debochando ainda do moleque. E o que me fez querer ainda mais deixar ele jogar o cara da estação de trem. Você pode dizer qual era essa estação? Paciência, cara. Esse é o nome da estação? Aham. Uhum. É. Tá. Tem um... Esse é um nome muito bom e muito ruim. Qual que é o... Qual o ponto positivo disso? O ponto positivo, cara, é que esse meu amigo bateu no Castro. E o ponto negativo? O ponto negativo é que a gente não deixou ele jogar o cara de cima da estação de trem. E você acha que a mãe do Daniel concordaria com a sua atitude? Eu acho que a mãe do Daniel ia querer que jogasse ele da estação. Entendi. E se toda essa história fosse um date sim, a mãe do Léo jogaria? Cara, quem disse que não é, né? Quem disse que não é? Cara, do jeito que ela é, ela... Eu não só acho que ela jogaria porque ela namoraria a estação de trem no final. Ah... Não, eu só quero fazer uma última observação, que depois que todo mundo foi embora e só fiquei eu pra pegar o trem, porque tá todo mundo puto em casa, o segurança colou em mim e falou, porra, esse Roger aí merecia mesmo umas porradas, eu queria deixar teu amigo jogar ele de cima da estação também. Então todo mundo saiu muito arrependido de não ter rolado uma morte. Caralho, velho. Caraca, que merda de... Léo, qual que é o seu top 1 de 2017? Cara, eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, pra tentar fugir um pouco de parecer um fracasso total na vida. Mas eu não consegui. Então, tipo, a coisa que eu lembrei, eu acho que aconteceu em janeiro, foi uma experiência tipo, quase espiritual pra mim. Que eu tava, tipo... Não, tipo, eu tava dormindo e tendo um pesadelo horrível. Eu não lembro exatamente qual era o pesadelo, mas eu lembro que eu acordei com um grande barulho. Eu acho que algum vizinho tá fazendo uma obra. E a primeira coisa que eu abri, a primeira coisa que eu vi quando eu abri os olhos foi o meu pôster do Birdman voando da minha parede. E era o... Qual era o nome do ator do principal do Birdman? Esqueci agora. Mãe. Michael Keaton. Isso, Michael Keaton. Cara, e a primeira coisa que eu vi foi o Michael Keaton, a cara dele gigante na minha cara, flutuando bem na minha frente. E sei lá, tocou meu coração isso, cara. Vocês não vão entender, mas... tô com o coração. Foi lá, foi uma experiência singela. Sei lá, eu olhando nos olhos do Michael Keaton. Foi bonito. Ia ser melhor se fosse Michael Douglas. Não, cara. Não. Nunca mais vou dormir. Porque você não sabe o número de doenças que esse cara tem, cara. O Léo ia achar que é uma buceta de puta, cara. Você realmente acha que o pôster do Michael Douglas ia parar só passando na frente da minha cara? Não, cara. Ele ia pra outras partes e não ia ser muito legal, não, cara. Ele ia fazer amor com você, isso não ia ser bom. Não, ia se esfregar na sua cara, né? De uma maneira muito... Vocês amam muito DSTs, cara. Uhum, eu gosto. É, também controle de humanidade, não. Eu não diria que eu gosto, e sim que elas gostam de mim. Senhor foda. Cara, eu só tenho uma coisa pra dizer, cara. O Traveco fica o soro positivo. Ainda bem que isso foi cortado sozinho. Cortou pra caralho. Ainda bem! Eu acho que podia terminar o podcast com uma música do DR. Não, cara, dá processo isso. É, lembrando que. lembrando que a. Lembrando que a ODR tá sendo processada, gente. É, dá ruim. É melhor não, melhor. Inclusive, não. Corta a parte da gente falando. Satã, você já pensou aí num top 1 pro seu? Cara, o meu top 1 desse ano ainda vai acontecer daqui a... 1, 2, 3, 4 dias. Que é quando o fórum fecha, eu vou finalmente ter férias, cara. Porque puta que pariu, eu tô precisando. Quais são os pontos? Que fórum, Bash, hein? Todos os fóruns. Tá bom. Cara, até o da UOL, cara. Eu sou meio retardado, eu tô pensando num fórum. É o BRChan. É que vocês não sabem, mas... O BBR também fecha o fórum de lá. Vocês não sabem, mas o Satana, o trabalho dele é que ele é moderador do fórum da UOL. Sim. UOL Jogos. Que nojo. Que nojo, cara. Sai do meu podcast. Ele é o cara que matou o Rodrigo Ferrari. O anão. É assim que as histórias se conectam. É, cara, ele era um dos caras que tava com a arma. Ele era o segundo cara com a arma. Esse podcast nada mais é do que a teoria do Tarantino. Só que realmente aconteceu. E ponto negativo do dessas férias? Ponto negativo? Não tem ponto negativo, eu tô de férias. Quando? Ponto negativo? Vou jogar até desidratar no quarto, cara. Ponto positivo? Ponto positivo? É que tem bastante água na minha casa, então acho que eu não vou desidratar, não. Você é com a mim. Você acha que a mãe do Daniel ia gostar das suas férias? Cara, se rolar um co-op, provavelmente vai. Não é a minha mãe que joga videogame, não. É dele só ver anime, porra. É. Peralta, qual que é o seu top 1? Cara... É, eu. Depois que você falou o bagulho do antidepressivo, eu fiquei pensando, mas nem isso é o meu top 1. Meu top 1 mesmo é o meu segundo cachorrinho. É, desde que eu vim morar com a minha digníssima, a gente resolveu adotar o cachorro logo no primeiro mês, porque a gente já queria bastante. E aí, no meio desse ano, ela resgatou uma outra cachorra. Cadê ela? Cara! Cadela, tanto não, faz. Cachorra mesmo. É que ela é uma safada. É. E, cara, isso foi muito bom, porque o meu cachorro não fica mais sozinho e ele fica muito feliz com ela. E isso ajudou bastante em vários aspectos daqui de casa. E ela também é muito fofa. E eu amo cachorros. Eu também, Peralta. Esses meses agora, vocês ficaram sabendo aí que eu peguei uma cadelinha na rua, né? Eu tava voltando lá do templo do corpo. Aí... Caralho! Cadê o Lucas? Luta! Eu vou te banir, pera aí. Aí... Eu acho mó maneiro o nome dessa academia, porque parece, sei lá, um lugar de RPG. Então. Não é o nome da academia, não, cara. Não é o nome, não, cara. É só o João sendo babaquinha. Porra, é, cara. Porra! Porra! Mas tem um que vai abrir a carona. E o nome é claramente desabou, cara. Minha vida desabou agora. Cara, ele não tava no dia que ele foi banido por causa disso. Peraí, esse dia que ele foi banido porque Templo do Corvo ou porque ele tava sendo cuzão falando mal de Star Wars? Sei lá, velho, o Lucas tava doido. Era do Star Wars, cara. Eu acho que foi porque eles ficam falando coisa no diminutivo. Não, é, aí eu sei que isso triga o Lucas, cara. Ele fica muito puto quando eu boto no diminutivo. E é porque eu boto no diminutivo o quadrinho que eu leio também, JRC também. O Satanás tá latindo aí, Satanás. E, Peralta, pontos positivos aí da sua adoção? Pontos positivos é que a minha cachorra é muito fofa e eu vivo mandando foto pra vocês no Instagram dela. Ponto negativo? Ponto negativo é que essa filha da puta fica latindo no chat enquanto a gente tá gravando podcast. E, por curiosidade, tem algum restaurante árabe aí perto? só pra saber, né? Vai tomar no seu cu. Sei lá, na hora do desemprego aí, o cara... Precisa de dinheiro. Pô, cara, um cara foi processado esses dias por causa disso. Não, ele era árabe? Não, tem uma cena disso em Santos. Porra, cachorro! Dá pra ver que você gosta do cachorro. Tira o Peralta e deixa o cachorro, cara. Tira o Peralta e deixa o cachorro. Não, peraí, deixa eu contar a história em Santos. Tinha um pastor em Santos muito famoso. Pastor perto da rodoviária. E aí, por algum motivo, todos os cachorros de rua do centro da cidade estavam sumindo. E, cara, descobriram que o filho da puta tava fazendo pastel de cachorro. E todo mundo gostava dos pastéis que o cara servia e ele foi preso. Cara, mas eu falei mais cedo, cara, o Sokinão se amarra no carneiro e o cara coreano falou que carne de cachorro é igual carne de carneiro, cara. Então isso apareceu um pastel gourmet, só que não, o kibe dele aí. Isso me lembra uma história de um pornô chanchado que eu vi uma vez. Caraca, vamos nós, vamos lá. Peraí, deixa eu me ajeitar na cadeira. Só comentário. Pior que carne de carneiro é muito bom, velho. Essa história dessa pornô chanchada. Não, não quero levar spoiler, não. Eu quero, eu espero que ela envolva carneiros. Não, é mais ou menos assim. Eu vejo pornô chanchado de vez em quando, porque eu vejo ruim, filme ruim por diversão, sabe? Aí... Você tá falando mal da pornô chanchada. Vai falando mal de pornô chanchada nesse podcast. Não, calma. Mas aí, esse pornô chanchada, ele é parte de um filme que tem vários segmentos, né? O nome desse segmento é O Pasteleiro. E é tipo um japonês, um chinês, que ele tá lá andando, ele seleciona as prostitutas na rua. Ele leva pra um quarto, ele mata elas e ele serve elas na pastelaria, né? E eu só quero acrescentar que no final o cara fala: puta que pariu, esse é o melhor pastel da cidade. E é isso. Ó, isso é plágio de... Não, não vou falar. MC Renato matou, picou e fez o estrogonofe. Não vou citar pedófilos não, espancadores de mulheres aqui, filha da puta. Inclusive, numa próxima, eu faço review de vários pornô chanchados, se vocês quiserem. Eu falo sobre eles aqui tranquilamente. Acho bom. Ai, tá convidadíssimo. E o podcast é meu, mas tá convidado. O podcast não é de ninguém que tá aqui não, cara. Porra, tamo aqui fazendo de graça mesmo. Está tarde demais, já tomou um meio de... Isso aqui é tipo startup. Nós vamos tomar falido. É falido. Eu prefiro a versão do Daniel, que a gente tomando de então, do que startup. Chamado startup é sacanagem, vai falir. Deus. Satanás. Pau do Coquenão. Game Award. Ami. Não ir mais em fila de banco. Procedimentos veterinários e tratamento emergencial. João, pai ausente. Ai, cara. Quando o Ferros baniu o João sem querer. Pode crer. Léo? Pastel de forno. Gosto de jogos do cast dos ouvintes. E agora vamos para o final. Por que não, por favor, encerre esta bodega, meu amigo. Tchau. Tchau. Gente, todo mundo diz tchau agora. Tchau. Tchau. Tchau. E acesse o grupo do Telegram. Acesse o grupo do Telegram e baixe o sticker do Phelps, porque é o melhor. Tchau, gente. Até mais. Até semana que vem. Não, até semana que vem não. Não sei. Foda-se. Até outro dia aí, mano. Até.